força e pudor, liberdade ao povo do pelor. Mãe que é mãe no parto sente dor. Oh. Muito bem, estamos de volta aqui, emissoras reprodutoras do grupo Benzina no Meião, voltando depois de uma longuíssimas férias. Estivemos na praia, estivemos em vários lugares, pulei de Alza Delta, mentira, não fiz nada disso, fui pro litoral do Paraná. Mas estou sensibilizado porque ouço ao fundo essa risada maravilhosa desse menino lindo, que é ninguém mais, ninguém menos que ele, o mito, a fera, Rolando Calheiros, o Anarco Fino. Boa noite, meu querido amigo. E aí, como é que são essas férias no Paraná, cara? Cara, eu sinto pena, eu fico acompanhando sentindo pena. Antes de mais nada, eu quero evidenciar que as praias do Paraná são uma merda. Não, mentira, cara, eu fui pra uma praia bem bacana. Fui pra Ilha do Mel, cara, que é um lugar que eu recomendo brasileirinhos e brasileirinhas. Você que não conhece o litoral do Paraná, tem um ponto no Atlântico Sul chamado Ilha do Mel, que é um lugar bacana, dá pra fumar maconha, dá pra escutar reggae, dá pra fazer muita coisa legal, que também dá pra fazer. Não que a gente recomende isso. Não, em hipótese alguma, eu jamais recomendaria que alguém utilizasse qualquer tipo de substância psicoativa nesse sentido, né, mais amplo, seja ela a maconha, seja ela o reggae. Mas... é sempre bom evidenciar que é uma possibilidade, né? É possível. Não, mas é legal. Lá é um lugar lindo, mano. Sério mesmo. É um lugar que, quando eu ficar velho, se eu não for um velho desquitado, né? Como alguns colegas que eu tenho, eu quero morar lá, cara. Porque é um lugar foda, cara. Foda demais. Pô, que sonho bonito. Morar no litoral do Paraná. Não. Não é no litoral do Paraná. É na Ilha do Mel, cara. Que é, tipo, afastado do continente. Estado independente. É um estado independente. Não, eu quero morar lá, eu quero decretar independência, tá ligado? Da Ilha do Mel, do resto do Paraná. Eu não quero fazer parte dessa porra de Paraná. Tá certo, então. Mas fala aí, por que a gente saiu das nossas férias, né? Você saiu da sua reclusão na Ilha do Mel. Exato. Né, cara? E eu, assim, tô no Rio de Janeiro, então é quase um estado permanente de férias, né? Então, eu só parei, sentei e gravei. Saí da praia, inclusive fui pra praia hoje. Fui pra praia hoje e voltei só pra gravar. Só tomei uma ducha e vim gravar. Tá só tirei, botei, pendurei o calção de banho e tô resolvido aqui, meu irmão. Porra. Hoje viemos no conhecidíssimo, no aclamado Benzina de Verão. Que você já percebeu que todos os programas vão ser benzina de alguma coisa que termina com ão, né? Pois é, ótimo. Mas é bom, a gente escolheu um nome bom assim, de uma maneira completamente acidental, né? Mas, exato, foi completamente sem querer. Não. Hoje viemos do Benzina do Verão, que é esse programa especial para os nossos queridos ouvintes e ouvintas, essas pessoas fiéis que estão aqui, né, sempre colaborando, seja com grana, seja com divulgação, e às vezes seja apenas com tapinha nas costas, dizendo, vai lá fundo, velho, não desiste. Ou não nos processando, que também é muito importante. Porra, é bom evidenciar isso, que não processar a gente, não tentar tomar o pouco dinheiro que já temos, já é muito mais do que a maioria das pessoas tem feito por nós. Pois é. Mas hoje viemos no Benzina do Verão, esse especial não é uma espécie de estreia, onde vamos falar de uma maneira diferente, vai ter uma dinâmica diferente hoje, né? Pois é, é engraçado, né? Porque esse programa tá sempre estreando, né, cara? Mas lembra que eu falei, acho que lá no segundo, que sempre uma estreia. É sempre uma estreia, o programa tá sempre estreando, a gente tá padronizando a falta de padrão, né, cara? É impressionante, a gente tá levando isso muito ao pé da letra, talvez. Mas enfim, esse programa é um programa que a gente vai ser um pouco mais longo do que o normal, né? Assim, e ele ao contrário... Nesse momento alguém já desligou, falar, vai tomar no cu, você já passou pro próximo. Então, beleza, espero o próximo Benzina Raiz, Benzina Drops voltar. Mas enfim, e nesse programa a gente vai debater um tema, né? Eu e você, a gente, assim... Especificamente, a gente vai fazer exegeses, interpretações de coisas que estão aí, né? Mais ou menos o que a gente já faz com as músicas, né? No nosso programa normal, só que agora a gente vai fazer de uma maneira mais ampla, um programa todo dedicado a esse tipo de exercício que é importante. Vocês vão ver que é um pouco mais importante do que o crédito que a gente dá a ele. Exato, vamos tentar aqui. Vamos eleger alguns assuntos ao longo do ano. E esses temas, né? A gente vai trabalhar. Naquela mesma dinâmica, naquela mesma maneira, né? Não naquela mesma dinâmica, mas vamos trabalhar de uma maneira um pouco mais cuidadosa, um pouco mais detalhada, talvez. Isso. E assim, e as pessoas podem achar que pode ser um programa que vai ser um pouco menos sério, um pouco mais sério do que o normal, que a gente está acostumado no Benzinho do Meão, né? Mas é sempre bom lembrar, né? E nesse programa acho que isso fica muito evidente, né? Que o gozo, aquilo que a gente tem o tempo todo tentando retomar, né? O gozo contra o bozo. Exato, né? não dá para esquecer assim, isso aí. Exatamente, esse é já o nosso primeiro programa sob nova direção, né, do país. Enfim, é importante lembrar que o gozo ele não se resume ao riso fácil, né? O gozo ele pode vir de diversas outras formas. Exatamente, porque o riso fácil, talvez, pode ser que alguém não goste dessa expressão, mas esse riso barato, esse riso facinho, é isso mesmo, ele é barato, né? Talvez um riso que seja um pouco mais sofisticado seja nosso objetivo aqui, Orlando. Sim, aquele assim, porque o nosso riso não é só a gargalhada que às vezes vem, né? Ela vem. A questão é só aquele riso que você tá escutando algo, vendo algo, sentindo algo, que você tá com um sorriso na boca, sabe? Você tá sorrindo, você tá com aquela cara de idiota, sabe? Mas o idiota no sentido bem bastante positivo aqui. Um dia ainda eu vou falar disso, sobre o papel do idiota como um papel fundamental para o pensamento, para a filosofia. E isso é quem dizia era Deleuze. Vai. Exatamente. Uma coisa que algumas pessoas lá no Mocó evidenciaram, né, o fato de passar vergonha, às vezes começa a dar risada no meio do ônibus. É isso, né? Às vezes você tá ali sentado, faz aquela cara de bunda, alguém passa por você no trabalho e fala, o que você tá rindo aí? Fala, não é nada não. Pois é, e assim, eu acho que é isso que é muito interessante, porque vou falar uma coisa que muita gente vai ter vontade de me matar nesse momento, mas isso pra mim eu entendo como um exercício de anarquismo ontológico. Olha isso, sabe? Fala, porra. De verdade, porque assim, porque se você parar pra pensar, assim, o que que a filosofia é, o que que a gente tá fazendo é, nós, eu e você, somos. Não, a gente não é nada, né? Exato. A gente não pode fazer nada contra tudo isso que tá aí. O máximo que a gente pode fazer, né, é ser criativo. Isso é uma coisa que o Deleuze já falava sobre filosofia. A filosofia não consegue competir com o capitalismo, com o Estado. A filosofia tem que ser criativa. O que é ser criativo? É imaginar novos modos de vida, novos possíveis, novos agenciamentos que nos impeçam de sufocar, né? Ou seja, o que é sufocar? Sufocar essa rotina cotidiana, sufocar esse capitalismo que nos massacra, né? Tipo, se deslocar no Rio de Janeiro, por exemplo, virou um massacre de subjetividade, cara. Porra, você pega aqui um ônibus aqui, pegar um engarrafamento, sabe, desse tipo, se fuder pra pagar uma passagem caríssima, isso vai aumentando, e sim, correr risco de vida, sabe, a insegurança, tudo isso vai diminuindo a nossa potência, né, vai fazendo com que a gente seja diminuído. E aí vem uma frase muito bonita do Deleuze, né, que o tirano precisa da tristeza das almas para triunfar. É. Então quando você tá rindo que nem um idiota no trajeto pro trabalho, tá rindo que nem um idiota fazendo tarefas que são, digamos, em certa medida opressivas, né? Você tá resistindo a isso, né? Você tá fazendo, você tá criando pequenas resistências, pequenas fugas, né? Entendeu? E isso não é negativo. Muito pagar de maluco, é que nem assim, pois é, que nem o cara que passa, é muito engraçado, outro dia eu tava andando aqui na rua, e aí passou um cara cantando a plenos pulmões uma música, tipo um samba e tal. E as pessoas olhavam pra ele assim como se ele fosse um cara louco. Tipo, o cara podia estar feliz, cara. Ser feliz é loucura, né, cara? Exato, cara. Exatamente. Tipo, as pessoas estavam visivelmente incomodadas porque tinha um cara feliz cantando ali. Mas a felicidade ofende, né, cara? E, nossa, como ofende, cara. Sobretudo num sistema onde tá todo mundo competindo o tempo inteiro. Quando você é feliz de graça, as pessoas falam, caralho, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa errada aí. E essa felicidade gratuita, ela vem de um humor que não é tão barato assim, né? Nessa perspectiva isso que a gente tava debatendo. Isso, não. E isso é uma coisa importante, porque o Deleuze vai falar, por exemplo, do papel... tem uma coisa que ele fala assim, papel da filosofia é fazer-se de idiota. O idiota do Deleuze é o idiota do Dostoiévski. É aquele idiota que... É aquele cara que diante do mundo, dessas urgências, ele fala assim, olha só... Beleza, mas eu vou fazer essa outra parada aqui. Sabe, como diria o Bartleby, do Melville, né? É o cara que diz assim, ó, preferiria não. Eu preferiria não. Entendeu? Tipo, quando você tá rindo do podcast, quando você tá feliz, só porque tá escutando isso, ou uma música, né, cara? Quantas vezes uma música não salva o teu dia? Porra, pra caralho. Quantas vezes, cara? Não só uma música, às vezes você tá no ônibus e uma pessoa faz uma gentileza pra você e fala, puta que pariu, cara, que legal. Isso. Tá ligado? Isso é uma das coisas que, sei lá, que me mantém vivo, né? E assim, eu vou voltar pra coisa da música porque vai ser nosso tema, né, aqui. Mas é importante pensar nisso, né? As pessoas, sobretudo nesse sistema capitalista que tende a entender a música como um produto, como um simples produto, as pessoas tendem a diminuir a potência disso, né? As pessoas tendem a diminuir... Quantas vezes, cara... Assim, eu posso te falar com certeza que muitas pessoas só estão vivas por conta de uma música, sabe? Num momento de desespero, num momento que, sei lá, de uma... Vem uma música e conforta essa pessoa. Por exemplo, eu tenho essa relação, por exemplo, com o Martinho da Vila. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Cara, Martinho da Vila, o dia que o Martinho da Vila se for, eu vou ficar genuinamente triste, porque várias vezes, assim, desde a minha infância até hoje em dia, quantas vezes eu não fui liberto de uma tristeza por conta de uma música do Martinho da Vila, entendeu? Olha só. É, e tem que falar contigo. E aí, o que a gente vai falar hoje? Sobre o quê? Que tipo de música? Hoje a gente trouxe aqui um ritmo que, em certa medida, em certa instância, sobretudo na minha adolescência, ela foi muito marginalizada por algumas pessoas, sobretudo pelos roqueirinhos, né? Roqueirinho é a classe, cara, que primeiro de tudo, roqueiro nem a gente, né? Mas... Mas hoje viemos falar sobre nada mais, nada menos do que aquele ritmo que embalou vários primeiros beijos no carnaval. Fala aí. Pois é, a gente vai falar de axé music, cara. Axé music, aquela... Só de falar axé, você já imagina a batucada lá no fundo, né? Pois é, né, cara? Já vai os bracinhos pro alto, né? Exatamente. Já começa aquela coisinha assim. Uma das maiores dificuldades que a gente teve montando esse episódio foi parar de dançar, né, cara? pode crer, cara. Esse já é pra... Algumas pessoas podem não saber, mas essa já é a segunda vez que a gente vai gravar esse programa, porque a gente gravou uma vez, deu um probleminha técnico. Vamos gravar novamente. Porra, na primeira vez, cara... Foi uma merda, porque eu passei o dia inteiro ouvindo axé, cara. Mas do começo ao fim do dia, cara. Eu não consegui... Como eu coloquei um, eu não conseguia parar de ouvir os próximos, tá ligado? Não, isso é impressionante, né, cara? E essa é uma coisa que a gente já pode já emendando, né? No que a gente vai falar. Claro, mas com certeza. Porque, enfim, é interessante pegando por essa música aqui. Trio elétrico, só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Essa música aqui é Atrás do Trio Elétrico do Caetano Veloso, né, cara? Que, como se sabe, assim, nessa época... Essa música é de 76, né? 77, nessa época. É tudo pra... Lá, a partir de 80, pra mim, é tudo igual, cara. Tipo, é tudo preto e branco. Eu não tava nascido, então... Enfim. Mas é interessante que essa música, né? Ele diz que ele criou essa música quando ele tinha 18 anos, que ele conheceu o Carnaval da Bahia. Porque até então... 1960, né? Isso, só se falava do carnaval do Rio de Janeiro, né, e do Recife. Exatamente. Os pontes do carnaval era Rio de Janeiro e Recife, né? Rio de Janeiro por essa questão do carnaval dos desfiles de escola de samba e tudo mais. E o Recife era o lugar onde tinha o carnaval, né? As pessoas iam para o Recife para passar o carnaval, né? E a Bahia, né, Salvador, ali em especial, era meio obscuro, né? Obscuro não, mas era meio escondido, né? O Brasil não conhecia isso, né? O Brasil sempre foi muito umbigo, né, cara? O Brasil sempre foi muito Rio de Janeiro, São Paulo. E é isso, né? Assim, vivia ali dentro do seu próprio umbigo, entendia que todo lugar pra cima era mato, né? Pode crer. E aí, nesse momento, começa a compreender que existe. Começa a reconhecer, né, que existe vida inteligente, muitas vezes muito mais inteligente do que aqui, na maioria dos casos, inclusive. Né, porque aqui somos um bando, digo com o Rio de Janeiro, um bando de gente tão ensimesmada e emburrecida, né, achando que é inteligente. Mas começa a reconhecer que a vida cultural nos entornos, né, no fora do umbigo, era muito produtiva, era tão produtiva quanto aqui, se não mais, né? Uhum. Eu acho que essa música do Caetano, ela é interessante, porque, assim, o Caetano, ele, enfim, não precisa nem falar nada, mas, tipo, é interessante como ele captura um determinado... Ele captura, digamos, o que seria digamos, os afetos mobilizados por um trio elétrico, né? Uhum. Porque quando ele fala assim, ó, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra quebrar, aprendeu, né, que do outro lado, do lado, como é que é? Do outro lado, do lado de lá, do lado de que é do lado de lá, o sol é seu, o som é meu. Tipo, ele não só captura essa ideia de que o trio elétrico, ele é quase como se fosse uma energia, né, que passa e vai carregando as pessoas, né, arrebatando as pessoas no seu trajeto, no seu translado, mas também ele vai desse aspecto transformacional da coisa toda, né? Nessa perspectiva de energia, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas o próprio nome Axé já faz uma... Apesar de que nesse momento histórico aí, né, 1970 e poucos, 77, 76, a gente não tem certeza ali, o termo Axé Music não existia, né? Não. O termo Axé Music vai vir depois, né? E aí que vem, a gente tava falando de roqueirinhos, né, cara? Tipo, o termo Axé Music, ele surge de maneira pejorativa, né? Exatamente. Tem o Agamenon Brito que cria esse nome pra sacanear, né? Pra falar, é tipo uma coisa menor, um axé. É, e super racista, né? Assim, é porque a ideia era assim, isso é a música do povo do axé. Exato. O povo do axé a gente sabe quem é, né, cara? Era assim, é uma transformação daquela frase racista do isso é coisa de negro. Exato. Né? Isso é coisa de... É isso. O cara tava falando exatamente isso. Só que... Com ênfase especial o povo negro e o povo de santo, né? Isso, né? Porque eles... É porque esse é um efeito do racismo, né, cara? Você reduz o outro, né? A existência do outro àquelas categorias que pra vocês são um pouco mais exóticas, né? Então, assim, você vai esses caras vão reduzir a população negra ao seu pertencimento ao santo, sabe? Sim, tipo, é isso. Eles são reduzidos a um aspecto supostamente cultural da coisa. Pode crer. Isso é uma leitura, assim, completamente Casa Grande Senzala, né, cara? É nós aqui e os pretos lá, tá ligado? Isso. Nós temos a civilização, eles têm a cultura. Exatamente. E aí... Nossa, cara, a gente fala isso, cara, assim. E assim, eu sou sulista aqui, né, cara? Todo mundo que ouve deve saber que eu sou de Curitiba e tal. Eu sou branco, sou classe média. Pô, tem tudo que... Sabe, tô no trono de todos os privilégios, cara. E eu ouvindo eu mesmo falar isso, cara, eu fico enojado só dessa... Tá ligado? E assim, eu não tenho a ilusão de que eu não seja racista, tá ligado? Eu sou um cara racista, eu cresci numa cultura racista, eu fui a vida inteira racista e num dado momento da minha vida eu comecei a compreender o quão errado era isso e começo a abrir mão das coisas. Mas é óbvio que como homem branco, como todas essas coisas que eu falei, essas coisas estão dentro de mim, fizeram parte da minha cultura, né? E você vai negando, negando, negando até, sei lá, se um dia eu vou conseguir deixar de ser racista de fato. Mas quando a gente começa a apontar o dedo e fala, cara, olha que nojento é isso, cara. Olha que asqueroso é isso, brother. Impressionante, né, cara? Mas, como tudo, né? Mas é impressionante, né? Assim, o cara fala uma coisa num termo... sendo extremamente preconceituoso, mas a coisa pega porque, de fato, né, o que tava em jogo é um fenômeno de axé. Assim, ele podia não fazer ideia do que tava. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Pode Esse ter. Que é o ponto, né? Ele tava sendo racista, só que ele, assim. Só que de fato, assim, o termo pega. Não tem nenhuma relação com a conotação original dele, mas de fato é um fenômeno de axé porque é um fenômeno de radiação, né? Essa música do Caetano fala exatamente disso, né? Esse fenômeno de radiação. Por que isso que é uma coisa que é interessante falar? Por que é o axé? Assim, muita gente que não é do santo, assim, eu sou do santo, como quem me acompanha aqui sabe disso, né? Tipo, eu tenho pelo menos 10 anos de santo, eu sou da terceira geração, né? Minha mãe é do santo, meu avô era do santo, minha madrinha é do santo, minha prima é do santo, então, tipo, sei lá, meu referencial, eu cresci em casa, eu tinha pouquíssimo referencial cristão, sabe? Meus referenciais era santo, pede qualquer coisa, você vai lá tomar banho de pipoca, sabe? Então, pra mim, a minha vida foi nisso. Então tem uma coisa assim no axé que é impressionante, porque assim, por que que o axé para as religiões de matriz africana, né, vamos colocar assim, o axé é uma energia, né, uma energia, e essa energia de fato é uma energia que ela tem um certo sentido, ela é um crescimento, ela esbanja um crescimento, né, o axé é a própria vida, é a própria matéria da vida. Tem uma frase clássica que eu nunca vou, não vou saber, não vou repetir, né, em Yorubá, que diz assim: a vida é um presente de Olodumaré, sabe? Por que isso? Porque o candomblé é sobre a vida, né? O candomblé, a umbanda, são cultos à vida, né? Então, você tem o axé no terreiro, e aí porque aquela coisa da transformação, que eu tava falando no caso do Caetano, porque é muito interessante, porque de certa maneira é uma transformação do papel dos ogãs no terreiro, né, que é um papel com o qual tem uma certa familiaridade, vamos colocar assim. Por que, que o Ogan faz? Né? Você sabe o que é Ogan? Ou... Eu sei, Barba. Mas talvez seja o caso de você explicar para as pessoas que não sabem. Eu jurei que você fosse fazer o papel do ingênuo. Falei, eu não sei o que é Ogan, ah, conta aí para mim. Ah, o que é Ogan? Isso. Vamos fazer isso? Volta do começo. Pergunta. Vamos lá, Barba. Você sabe o que eu acho? Você sabe o que é um Ogan, Barba? Ogan? O que é Ogan? Ah, meu amiguinho. Entre outras coisas... Perceba que isso foi a escada pra você brilhar, tá ligado? Mas, meu amiguinho, primeiro assim, o Ogan, na verdade, é uma figura, é um termo genérico que muitas vezes é usado pra qualquer figura masculina, que tem uma figura masculina que não é, digamos, um rodante, ou seja, uma pessoa que recebe algum tipo de entidade dentro do terreiro. Mas, enfim, muitas vezes esse papel se confunde com as pessoas que estão ali tocando o atabaque, né? Tocando os atabaques. A função dessas pessoas... em escala muito geral, basicamente, é receber o axé e expandir o axé. Né? Você recebe o axé e por meio da música, por meio do toque, você expande e contagia todos que estão ali. Por isso que é fundamental, por exemplo, que em várias casas, e eu sei que cada casa é um caso, enfim, isso vale muito para os terreiros de Candomblé e Umbanda, os ogãs, eles, antes de irem, né, tocar, eles são sujeitos a uma série de restrições. Você não pode fazer sexo, pode fazer sexo, você não pode beber, você não pode estar contaminado de alguma instância. Entendeu? Só, porque senão você vai contaminar as pessoas desse jeito. Você tem que ser quase que um purificador do axé. Caraca, tipo, sacou? Um canalizador do axé. Exatamente. E é interessante pensar no papel do trio elétrico nisso, né? Assim, olha, porque só, tem aquela, mano, energia da pipoca que passa pro alto, e essa energia contagia os demais, né? E arrebata todo mundo nesse movimento. Que é mais ou menos o que o Caetano tá falando aí, né, na música, né? Uhum. Não, porque assim, é importante falar disso, porque tem uma coisa que é o contra-axé. Né? Existe o contra-axé. O contra-axé, na verdade, são essas linhas que diminuem seres, né? Linhas de morte, né? Assim, que vão diminuindo a potência dos corpos e dos seres. Então, assim, boa parcela do trabalho, né, do culto, enfim, vamos chamar do que se dá gira, o que for, cada caso é um caso, lembrando disso, mas, tipo assim, boa parte desse trabalho é justamente lutar, em certa instância, contra esses contra-axés, né? A alegria, né, do atabaque, e é isso que é fundamental. As pessoas, quando vão pro santo, vão pro terreiro, elas são contagiadas de uma alegria. Tipo, semana passada agora, eu fui numa... Foi festa de Oxóssi, né? Quem não sabe, né? Dia de São Sebastião, Oxóssi. E aí, enfim... teve uma saída, aproveitaram e fizeram uma saída de Ansã, né? Ou seja... Uma pessoa irradiada por Yansan, vestida como Yansan, começou a dançar no terreiro. E era impressionante, assim, que todo mundo... Eu particularmente, nunca tinha visto uma Yansan tão bonita, assim, na minha vida, dançando. E várias pessoas que estavam ali, eu olhava para as pessoas e eu via as pessoas alegres de estarem ali vendo. Assim, pessoas que estavam... Porque, assim, é isso. É um sentimento de felicidade que transborda pra aquela beleza que você está assistindo. Como se tiver, aquilo que você sente quando você vê uma peça musical, uma dança, sabe? Esse sorriso que a gente tava falando, esse sorriso que impede a gente de sufocar, entendeu? Então, é interessante pensar como o papel do próprio trio elétrico, que é bem, digamos... Central. Central e bem capturado pelo trabalho do Caetano aí, né? Tipo, do Caetano, não do Caetano, do Caetano. Tipo, como é que é bem isso, né? Tipo, como que ele atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Por quê? Porque a função dele é contagiar as pessoas, né? Se você não tá te contagiando, alguma coisa tem ali, né, cara? É, talvez alguma coisa tenha com você, tá ligado? Tem uma questão aí, né? É porque, assim, esse lance do... Eu assisti aquele... um documentário, né, sobre o axé. Axé é o canto de um povo? O canto de um povo, isso. E daí, o que o Caetano Veloso fala ali é isso, né? Tipo assim, ele olhou pra aquele bagulho e falou, cara, o mundo precisa conhecer isso aqui. Eu acho que é essa a sensação, tá ligado? Quando você tem esse maravilhamento, que é uma coisa assim, que é essa cara de bobo que você faz essa casa, né? Que você falou que é uma cara, positivamente uma cara de bobo, assim, positivamente uma cara de idiota. É isso. Tipo, porra, e as outras pessoas que estão aqui do meu lado também precisavam disso. E os caras lá do serviço, e a minha família lá em casa, e todo mundo precisava ver isso, né? E eu acho que mais ou menos o que o Caetano fala ali é isso, né? Tipo, tanto que essa música, ela... Ela não inaugura exatamente o axé numa perspectiva mais objetiva, porque talvez, né, vamos falar depois do David Bowie baiano, mas ela, eu acho que ela dá a introdução pra, sabe, é o Caetano falando o mundo inteiro, olhem pra cá, olha o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Não, exatamente, e assim, é importante entender o papel do carnaval nisso, né? Porque o carnaval é a festa do idiota, nesse sentido do idiota do Bartleby, do idiota do Dostoiévski, que é o cara que fala assim, cara, então, porque produzir é preciso, desenvolvimento é preciso, tem que desenvolver o capitalismo, os fluxos de capital, sei lá o quê. E não. Aí chega um momento e fala, não, vamos lá, durante uma semana aqui eu tô de boa. Foda-se, durante uma semana eu tô de boa aqui, tô fantasiado na rua, cantando, dançando, foda-se. Entendeu? É isso, então assim, é meio que, é exatamente isso, ele não é só esse fenômeno, essa energia transforma todo mundo em idiotas, nesse sentido positivo da coisa, né, cara? Todo mundo começa assim, cara, eu não vou produzir nada, cara, eu vou dançar, eu vou crescer, porque é isso que vai me permitir resistir o resto do ano, sabe? Foda isso, né, cara? Acho que já dava pra terminar por aqui o podcast, mas não vai terminar ainda, porque não, porque vamos agora... falar de muitas outras coisas. Exatamente, porque agora vem o momento, né, porque... A gente tá começando a... De certa maneira, a gente vai seguir uma linha cronológica. Não exatamente, mas vai seguir. Porque agora a gente vai falar dele. Do homem. Que também não é só homem. É, exatamente. Né? Isso que eu ia colocar essa... Não é apenas homem. É, não é apenas homem, né? Tipo, daquele que é o David Bowie brasileiro, né, cara? Eu falei baiano, mas ele é mais do que isso, né? O David Bowie ele brasileiro. É brasileiro, cara. Que isso, cara. Luiz Caldas... E com essa música aqui, né? Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zumbi na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor. Haja amor. É, porra, cara. A gente já tava falando, né, dessa sensação de maravilhamento, né? E a gente tem uma, em certa instância, no português, a gente tem uma limitação pra essa palavra amor, porque a gente define vários sentimentos com uma mesma palavra que às vezes podem causar certa confusão. Mas eu acho que esse maravilhamento de falar, puta, eu queria que o mundo inteiro visse isso aqui, é também um pouco, sabe, poderia ser traduzido como amor, poderia ser chamado de amor, ou seja lá como for. Não, eu achei essa música dele fala exatamente disso, né? Porque ele fala, haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver. Né? É, porque, tipo, assim, alguém poderia fazer uma leitura mais rala, com todo respeito, e falar que ele tá falando isso pra pessoa que ele ama, né? Pra mulher ou pro cara que ele é apaixonado ou coisa semelhante. Mas me parece que esse amor que ele quer que haja para plantar, para sorrir, né? Sorrir como um idiota e pra viver... Porque é só sorrindo que a gente consegue viver. É desse amor aí que ele tá falando. Que é um pouco, sabe, eu não diria que é melhor do que o amor que você sente pela pessoa com qual você tá se relacionando romanticamente, mas é um outro amor, é uma outra coisa. É uma coisa, tipo, mais ampla, talvez, menos egoísta, talvez. Não, sim, eu acho que é interessante. Porque esse amor dele é também uma radiação do axé, né? Esse que é o ponto, né, cara? Assim, as pessoas estão crescendo, sorrindo, vivendo, né? Esse é axé. Axé é amor, né? O axé se diz no terreiro, assim, que é o fogo, né? Tipo, é isso. Esse aspecto transformacional, acho que ele captura também, né? Porque essas pessoas criam as músicas, muitas vezes as pessoas acham que é só uma rima. Não é, cara, uma rima. Sabe? Tipo, essas pessoas são geniais. A gente vai ver, assim, tem coisas geniais, assim. Os caras estão pensando efetivamente, no sentido da filosofia, né? Porque se a filosofia, como diz o Deleuze lá, é essa capacidade de imaginar o diferente, de imaginar resistências, né? Tipo, de imaginar aquilo, de ser criativo, por que que esses caras não estão praticando isso também? Por que que esses caras também não estão pensando, né? Uhum. Eu concordo com você. E instituindo nessas músicas essas pequenas zonas de resistência, né? Você tá escutando aquilo, você tá crescendo, né? Tipo, você tá sorrindo enquanto esse amor que tá na música dele vai te arrebatando em certa medida. Mas eu acho que essa música tem uma coisa que é interessante numa perspectiva menos filosófica e mais histórica, né? Porque essa música, acho que é o primeiro hit... Não, o primeiro hit do Axé foi com o próprio Luiz Caldas, né? Que foi com o Fricote. Fricote. É, mas essa música, assim, o Luiz Caldas é o primeiro momento em que um artista de axé, né, vai pra televisão, né, que vai pro Sudeste e vai estourar com o Sudeste, né, cara? Aparece no Chacrinha, né, cara? Isso, né, que era, pra quem, né, que é uma grande maioria do nosso público é formado por pessoas que já não estão nesse estágio decrépito. Sub-30, né? As pessoas que não estão nesse estado decrépito de decadência, né, cara? Que você para e fala assim, cara, se eu viver o que eu já vivi hoje, eu vou ter mais de 70 anos? Meu Deus! Caralho, mano. Eu vou ter 80, bro. Caralho, cara. Imagina isso, cara. Provavelmente você... Você, desculpa, eu falei, mas provavelmente você vai estar morto, cara. Não, assim. Eu pretendo viver bastante. É, mas boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Eu não tenho tanta esperança assim sobre mim. Mas, cara, mas assim, o Chacrinha, ele era o porta-voz da música brasileira, né, exatamente, cara? Exatamente, cara. Aí se tá. Não tocou no Chacrinha, não faz sucesso, né? Exatamente. É assim, numa realidade histórica, onde você estava restrito à TV aberta... O conceito de TV fechada nem existia. Internet, não. Então, pô, o que você tinha era a rádio, mas a rádio ela tinha alcance local. Então, quer dizer, talvez... Bom, não é talvez, é com certeza absoluta. Aparecer no Chacrinha ou aparecer no Fantástico, que eram os dois lugares onde Nossa. A pessoa, sabe, destacava-se no cenário nacional. Aparecer no Chacrinha e ser agraciado, porque tinha uma coisa muito do... Sabe, o jabá na rádio, no uhum. Chacrinha também tinha esse lance, mas não tô aqui pra fazer julgar a figura do velho guerreiro lá, não sei como que ele era, se ele era gente boa, se ele era cuzão, não tô entrando nesse mérito. Mas o que todo mundo fala era assim, o Chacrinha tinha que gostar de você. Se ele gostasse de você, ele te chamava, mesmo que a tua música não fosse tudo aquilo. E ele botava você tantas vezes que a Rede Globo transforma qualquer um em sucesso. E eu não tô com isso tentando minimizar o Luiz Caldas e falar, ah, não, ele só é sucesso porque apareceu no Chacrinha. Até porque... Pelas coisas que eu fiquei sabendo, pelas coisas que eu li, o Chacrinha não gostava muito dele. Ele achava meio esquisito, né, o Luiz Caldas. Pois, mas não era? E assim, é positivamente esquisito, né? Porque o Luiz Caldas não é exatamente o hétero padrão, né? Cara, ele não é exatamente nada padrão, você pensa. É? Ele é um maluco padrão, tipo, talvez. Pô, tu vê hoje... Eu tava vendo uma entrevista dele recentemente, ele com umas unhas azuis gigantescas, sabe? Tocando tipo... violão, né? Eu vi essa cena. Isso. Dele. Cara, é exuberante, né? Sim. Totalmente exuberante. A dança dele... O Luiz Caldas, assim, ele tem uma frase, que eu acho que é uma frase que é interessante a gente ter ideia dessa frase. Ele fala assim, o axé não é um estilo, é democracia musical. Porra, cara, é. Essa frase é de fuder, cara, porque porra, assim, eu li outras coisas, vi em outros lugares os caras evidenciando o fato de que o axé não era apenas sobre música. Porque se você pensar, tem vários ritmos, várias bandas que a gente vai falar mais pra frente, que se você colocar uma do lado da outra, você fala, cara, não se parece uma com a outra, é meio diferente. E tudo que os caras falam é, mas não é sobre música, porque tem várias coisas que cabem dentro do axé, tá ligado? E essa pois democracia é. Que o Luiz Caldas fala, nessa frase você resume isso. Essa democracia é isso, tem um monte de coisa que cabe dentro do axé, tem um monte de coisa boa que dá pra vir aqui pra dentro, tem um monte de coisa ruim que dá pra colocar de lado também, e essas coisas não são axé. As coisas boas que são produzidas naquele caldeirão ali, essas coisas são axé. Não, e é interessante porque também essa coisa da democracia, porque assim, o Luiz Caldas, obviamente ele não foi o primeiro, né, mas ele assim, é um momento em que justamente... Um sujeito vindo da Bahia, ali, né? Um músico baiano, com uma cara de baiano, saca? Tipo, com um tipo de música que não era considerada uma música, digamos, erudita, não era uma música, assim, que agradasse a classe média, né? Era uma música do povão, ou seja, era um cara do povo falando pro povo, né? Ali, num programa popular pra cacete, que era o Chacrinha, saca? Sim. Entendeu? Porque você tinha... É importante ressaltar também o fato de que ele é um... Ele tem a cor do povo, tá ligado? Isso. Esse não, é fundamental, cara, esse ponto. Não, e uma coisa que é interessante, assim, porque além de tudo, ele tem essa coisa meio... Na época, tentavam pegar ele nesse aspecto masculino, né? No clipe do... Ele tava lá com duas mulheres cantando e tudo mais. Mas tu via a dança dele, o jeito dele cantar. Tu via que, assim, que aquilo não era exatamente o habitat dele, né? Ele era fluido, né? Tipo assim, acho que a ideia do Luiz Caldas, né? Acho que me dá uma coisa sinestésica, assim, né? Que ele é quase... É bem apropriado, né? Porque que ele é fluido. Ele, assim, ele não é nem homem, nem mulher, assim, né? Isso. Tipo, ele fica oscilando, né? Aquela coisa meio andrógina brasileira, né? Mas é uma coisa que também é interessante, porque ele é responsável por duas coisas. Primeiro, que ele introduz muito uma palavra, assim, que... A baixa do tubo, né, cara? Assim, que é a tal da... É buceta, né? Assim, eu passei anos da minha vida me procurando. O que é isso, baixa do tubo? Na minha cabeça, quando eu era pequeno e ouvia essa música, lá o bairro onde eu morava, estavam sendo fechadas as valetas, né? Eu morava num lugar que não tinha saneamento legal, assim. E estavam fechando as valetas e tinham várias manilhas, assim, pelo bairro. E sempre que eu pensava, sempre que ele cantava na baixa do tubo, eu pensava que era alguém passando do outro lado da manilha. Não, era buceta, cara. E isso é interessante, porque o que, que é isso, né? Isso é a linguagem do povo. Assim, do povo dele, não é o povo do Sudeste. Porque a linguagem do povo do Sudeste já tava circulando ali por causa do samba, né? Sim. Assim, o samba já tava circulando, então já tinha um tempo, né? Mas, e até por conta a gente deve gravar um outro Benzina por causa disso, sim, né? Mas... E até por conta da Rede Globo, né, cara? Que projetava isso pro Brasil inteiro. Sim, sim. Mas assim, ele pegou a linguagem da Bahia, né? E essa linguagem jocosa baiana, né? E levou pra televisão. Ou seja, era o povo ali falando pro povo. E aí que vem outro ponto que é interessante, né? Que é a dancinha do Luiz Caldas, né, cara? Que não foi ele que inventou, né, cara? É uma dança que ele pegou de cima do trio, ele viu as pessoas dançando lá embaixo, que é aquela dança pra quem é mais novo que a gente, né, cara? Tipo, não vai lembrar do Luiz Caldas. A grande maioria, mas... no caso. Procure no YouTube, tem várias vezes ele dançando que vai é uma dança ter, com vai ter link aí, vai ter link aí embaixo, procure aí embaixo. Vídeos do Luiz Caldas. Cara, ele dançando com os dedinhos, né? Com os dedinhos. Isso era a dança do povão, né? Assim, ele rua, requebrando, né, cara? Com os dedinhos lá embaixo, ele sobe. Ele sobe o corpo sem parar de mexer os dedinhos, que é uma parada. Que é uma bizarro, coisa que pare... Não, é uma coisa assim que você vê, tipo, sei lá, o Mick Jagger fazendo, né? Tipo, o caraca, qual é o nome do cara lá do. Meu Deus do céu! O Iggy Pop também fazendo aquela coisa meio salabando. Iggy Pop, cara! Puta tá que ligado? Isso mesmo, mano. Tá ligado? Só que Luiz Caldas faz muito melhor. Só que Luiz Caldas, porra, ele faz... E assim, o Luiz faz Caldas, swing, ele faz melhor, ele faz com sotaque de Salvador, que é muito melhor, tá ligado? Nossa, cara. Ele faz com um acarajé na cabeça, cara, tá ligado? Tipo, o cara já correndo no sangue dele ali, meu irmão. É. Faz com toda aquela pimenta, sabe? Exatamente. E assim, cara, eu acho que assim, a figura do Luiz Caldas em si mesmo já seria suficiente, tá ligado? A figura, uhum. Essa androgenia dele, essa coisa meio, como você falou, Caldas, né? Essa coisa meio fluida, que ele é um homem, mas será que ele é um homem mesmo? Porque parece que ele é um homem, mas não é exatamente um homem. E essa isso. Coisa tão, sabe, tão maleável, tão líquida que ele era, é tipo assim, é talvez, como você falou, não, e alegre. Não é a primeira vez que isso acontece, mas é a primeira vez que na Rede Globo, o cara que vai lá pular do lado do trio elétrico, vai correr atrás do trio elétrico, ele olha e fala, caralho, sou eu lá, brother. É, porque você, assim, você já tinha casos, Secos e Molhados, por exemplo, né? Já vem de antes disso, né, cara? Sim. Mas, assim, o Secos e Molhados, o tipo de fenômeno do Secos e Molhados é outro. O tipo de público do Secos e Molhados é outro. Com certeza absoluta, até pelo teor das letras, pelo estilo de música isso. E tudo mais, né? É exatamente outra coisa. Você já tinha artistas baianos, como o próprio Caetano Veloso, o Gilberto Gil, sabe, com renome internacional e tudo. Mas, nessa época, o que você começa a ter é justamente essa cultura popular, né? O populacho. Baiano, né, falando pro populacho nacional. Exatamente. Né, o momento que eles começam, assim, o populacho nacional começa a entrar no ritmo da Bahia, né, cara? Exatamente, cara. E assim, é engraçado, né, quando você vê, bom, no YouTube tem, né, Chacrinha com Luiz Caldas, Asa de Águia, todos esses caras aí dessa época, né, e você vê como eles eram bem diferentes, cara. Você olha para aquelas pessoas ali no palco e a impressão que dá é que eles estão meio deslocados, porque você fala assim, cara, isso aí não é. Eu não sei se é uma coisa porque eu lembro que eu assisti o Chacrinha quando era muito pequeno, cara, e a minha avó, que é uma velha, hoje ela é uma velha, branca, curitibana e tudo mais, ela olhava para aquilo escandalizada. Ela falava, que isso? Imagina, cara. O que é isso? Imagina. O que está acontecendo? Imagina o que era ver o Luiz Caldas, a família brasileira vendo o Luiz Caldas, cara. Exato, exato, exato. Aquele cara que tava fluindo entre homem e mulher de uma maneira alegre, cantando a música de... Pô, porque se você pegar a letra do Fricote, né, e parar pra ler, cara, tipo, é uma letra bem pesada, assim, cara. E o cara cantando aquilo, pesada pra cara. Caralho, mano. Entendeu? O que era pra conservadora família brasileira ver essa criatura sacolejando ali na frente do Chacrinha e falando, caramba, que porra é essa, irmão, tá ligado? Mas esse é um ponto interessante que vai até levar a gente pra nova música, né, cara? Exatamente. Porque, assim, esse chocoalhar das coisas, você começou a libertar, digamos, esses fluxos que estavam correndo ali subterrâneos, que estavam sendo, digamos, oprimidos pelo Estado. Porque, digamos, esse tipo de sexualidade é oprimida, né? Tipo, esse tipo de sexualidade livre, ela é assim, até hoje. É isso que eu ia falar, sejamos sinceros, hoje em dia não é uma coisa tão fácil, né? Talvez entre o nosso meio, entre as pessoas com quem a gente convive, seja muito simples. Mas você dá um passo pra fora, entra no grupo de WhatsApp da firma que você trabalha, você vai ver que não é tão fácil assim, tá ligado? Não, e assim, nada do... Isso que é interessante. Nenhum desses problemas que a gente vai falar agora aqui, que a gente vai entrar numa coisa bem pesada, né? Tipo, eles estão resolvidos. Pelo contrário, né? Tipo, tem uma música do Olodum que a gente vai falar que parece que podia ter escrito hoje, né? Poderia ter sido feita pra eleição, tá ligado? É não, não, nem só pra eleição, pra tragédia do lá de Minas Gerais agora nova, feijão, entendeu? Né? Pois é, então. Mas enfim, porque o que acontece? Nesse chacoalhar, nesse momento em que o populacho baiano começa a subir, né? Quem era o populacho baiano, né, cara? O populacho baiano, assim, a Bahia, ao contrário da Bahia da novela da Globo, né, que é só branco, assim, a Bahia é majoritariamente negra, né? Tipo, é um estado majoritariamente negro. Então, é óbvio que nesse processo de libertação desses fluxos, não libertação porque eles já estavam de certa maneira meio que fluindo ali, sendo libertos, começam a escapar esses fluxos negros, né? Tipo, esses fluxos da diáspora negra, né, que estavam ali se atualizando sob forma dos blocos afros, né? Enfim, dos afoxés e tudo mais. E aí nesse momento, por isso que eu escolhi uma música que vai numa direção bem próxima da música do Caetano, né? Que é a música de uma pessoa que tá de fora falando sobre isso. Que é essa música aqui. Eu sou negão, eu sou negão, meu coração é a liberdade, é a liberdade. Eu sou negão, meu coração é a liberdade, é a liberdade. Essa música... Jerônimo. Isso, cara. Essa música... Só pra quem é muito velho lembra disso, cara. Eu lembro dessa música, brother, cara. Essa música é das antigas, velho. E o Jerônimo já deve estar com uns 90 anos. Pô, cara. Nesse documentário que você assistiu, ele aparece, tá ligado? Sim, sim. E ele tá diferentaço, cara. Porra, irmão. Ele tá... Acabadinho. Tiozinho, né? Opa. Tiozinho que você vai visitar, tá ligado? Pô, total. Cara, mas essa música é legal, assim, ela me parece importante, porque como é do Caetano, assim, ela é escrita de fora, né? E é um cara, né, que como vocês viram do trecho, que tá passando, passou aí, tá tocando aqui de fundo, né? É um cara descrevendo justamente a sensação que ele tem com o encontro com os blocos afros. Pode crer. Que é uma parcela, assim, fundamental, né, do que é o carnaval baiano, né, cara? Assim, não tem como dissociar disso. Muito pelo contrário, né? Não, eles estão intimamente ali, interligados, né? É, e assim, essa letra tem uma questão que ele fala, uma parte que ele fala assim, e aí chegaram os negros com toda a sua beleza, com toda a sua cultura, com toda a sua tradição, com toda a sua religião. Entendeu? Pelos heróis anônimos da história, estamos aqui e eles sobreviveram. Que ele, quando ele diz assim, e aí chegaram os negros, ele tá literalmente narrando, assim, porque eu já vi ele falando sobre essa música, né? Essa música foi um hit na época, o disco vendeu mais de 100 mil cópias. Essa pra música época aí era... do quê? Dos anos 80 já? 80. É. Isso é 86, 87. É assim, tocava aqui em casa isso aí, cara. Tocava aqui em casa. E aí, tipo assim, eu achava que era de antes isso, cara. Eu achava que era bem no comecinho dos anos 80. E tem um rap, né? Ela é meio rap, já, ela tem uma coisa meio. Ela é meio experimental, uma coisa meio reggae com rap, mano. Tem uma voz falada, assim, uma coisa meio. Ela é bem experimental essa música, ela é bem psicodélica até, né, cara? É, mas enfim. Psicodélica é uma boa definição. Pois é. Mas enfim. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é justamente isso, né? Ele tá narrando, né? Tipo, a chegada desse bloco e como ele é contagiado por esse bloco, né, cara? Como ele tá fazendo isso. E aí, eu acho que a gente pode falar já, por exemplo, desses blocos, que são blocos fundamentais, como os Filhos de Gandhi, né? Do Gilberto, que o Gilberto Gil participa, que é um afoxé originalmente, né? Mas tem o Iliaiê, o Araqueto e o Olodum, né, cara? Sim. Esses blocos afros, aí a gente tá começando a falar de uma coisa... Começa a pegar mais um corpo, né? Como a gente vai entender no senso comum do axé, é mais ou menos por aí, né? Porque essas não sei, pode ser que eu esteja equivocado. Mas algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas o Caetano Veloso lá no começo, aquilo não é axé. Ah, o fricote do Luiz Caldas, ele é esquisito. Mas quando você pega, por exemplo, Olodum e Leaê, esse corpo mesmo deles, é inegável. Isso aí é o que o senso comum aponta, é o que o cara aqui de Curitiba olha e fala, isso é axé. tá ligado? Assim, porque até porque o Olodum, né, cara? O Olodum foi o que levou o axé pro mundo, né? Pode crer. Com aquele disco do Rhythm of Saints, do Paul Simon. Paul Simon. Que esse disco pra mim, cara, inclusive é um disco importantíssimo pra minha vida, porque foi o disco que criou meu fascínio com povos indígenas, né? É, pode esquecer, você falou coisa da capa, né? A capa desse livro é sensacional, né? São, acho que são dois chikrin correndo, dois bororos correndo, assim, a fotografia com umas, assim, velocidade, tipo... né? E a primeira música desse disco é Obvious Child, que tem a música do. Tem a batida do Olodum, que eu lembro. Eu herdei esse disco da minha mãe, o vinil. Uhum. Cara. Até hoje é impressionante, quando tu bota e começa aquele... Porra, aquilo ali é demais, cara. Putz. Imagina, cara, assim, imagina o que é pra um gringo, cara. Isso aí, tá ligado? No, tem uma declaração da... Cara, quem que é que falou? Tem uma mulher que fala, não lembro quem que é, que ela fala que quando ela passou no corredor e eles começaram a... Margareth Menezes. Ah, pode crer. A melhor mulher da face da Terra, ela. Não, ela não é uma mulher. É. Ela não é uma mulher. Ela assim... É a melhor ela é uma entidade. Irradiação. Exatamente. Ela é uma irradiação de uma orixá feminina. Eu não sei se é de Oxum ou de Ansan ali. Você devia ter pesquisado isso aí também, né, cara? Vacilou. Eu pesquisei, juro pra você que eu pesquisei e não consegui achar quem é a mãe dela. Juro. Eu pesquisei. Se algum leitor, se algum ouvinte souber, por favor me mande, cara. Se algum ouvinte tiver o contato dela, pelo amor de Deus, faz isso chegar aos ouvidos dela. Porque Margareth Menezes, cara, a gente tá falando de... Ela não vai morrer, ela vai só subir, né, cara? Exatamente, tipo... vai ser... Ela será assunta aos céus, né? E ela vai depois descer nos terreiros, tá ligado? Exatamente. É isso. Cara, tamo viajando já, tamo desvirtuando. Mas vai. Ela fala que quando ela passou ali e começou o batuque, porra, né, ela fala que aquela sensação, tanto que no documentário lá, ela meio que dá uma engasgadinha, assim, né? Tipo, porra, nossa, total. Agora, meu irmão, imagina o que é pra um gringo, cara, ouvir isso aí, cara. Mas então, essa engasgada dela eu achei, né, cara? Exato. Isso eu achei. Exato. Isso eu achei. É uma alegria, porque não é engasgada de cara que... Não, cara, tipo, isso sim, eu sinto em vários momentos quando eu tô no terreiro. Em vários momentos eu tô no terreiro, eu tô engasgando ali. Tipo assim, eu vejo a Yansan saindo, eu vejo um Oxóssi dançando, sabe? Tipo... Aí tu dá aquela engasgada, eu falei, cara, que isso, cara? Tipo, você tá sempre com uma emoção, tipo, atrás da bochecha, o choro tá sempre atrás da bochecha, sabe? Nozinho na garganta, tá ligado? Isso. Assim, e algumas pessoas, eu tenho certeza que as pessoas que ouvem o Benzina não vão ter esse tipo de coisa. Mas alguém pode dizer assim, ah, mas isso aí é coisa de gente do Saravá, ou coisa equivalente. Mas eu acho que não é, cara. Na minha leitura, eu não sou adepto de nenhuma religião afro de matriz africana. Mas, sabe, esse sentimento... que para o que você chama de axé, talvez em outra religião possa ter outro nome, mas o sentimento é o mesmo, tá ligado? Sim, pode ser sim. Que, sei lá, entre os crentes lá seja outro nome, entre os católicos seja outro, Testemunho de Jeová tem um terceiro nome, mas, pô, não importa exatamente o nome, né? Mas a gente está usando essa expressão axé aqui com tanta evidência por conta também do fato da gente estar falando sobre o axé music, que está intimamente ligado com essas questões todas, e não precisa ter medo, né, de falar... axé, tá ligado? Eu, por exemplo, às vezes, é igual, sabe, o ateu que não fala Deus te abençoe, não responde, né? Quando alguém fala Deus te abençoe, o ateu não responde porque ele não acredita em Deus, sabe? E tem o crente, né? Quando o cara do Saravá fala axé, cara, não vou responder, porque axé é coisa do Saravá. Ah, cala a boca, irmão! Porra! Cara, eu sou adepto que a gente, assim, tem que descolonizar o pensamento. E descolonizar o pensamento é entender que esses povos produziram filosofias, né? E que o axé é um conceito, né, fundamental para a gente entender determinados processos de crescimento intensivo da nossa existência. Saca? Tipo, enquanto pessoas, nós crescemos, né? Nós crescemos. Quando eu estou alegre, eu cresço. Se você for pegar, por exemplo, o axé, como alguns filósofos africanos estão falando, né? Tipo, você pega isso e vai ler Spinoza, aquilo que Spinoza está falando sobre o corpo, sobre a alegria, eu acho que pode casa mesmo, de uma mano. Maneira assim, meu irmão, que... Não, não tem cabimento, essa leitura tá pra ser feita, assim. A mãe de santo tem muito a ensinar ao Spinoza sobre o axé. É esse que é o ponto. Pode que eu vou te dizer, cara. Assim, é esse que é o ponto. Acho que o axé ele complementaria a filosofia de Spinoza de uma forma. Spinoza ia falar, puta, é isso aí que a senhora tá falando. porra, podia ter feito um pouco mais divertido. Me dá esse acarajé, sabe? Espinosa com acarajé, é isso aí. Pois é, mas enfim, vamos voltar aqui que a gente foi embora agora. A gente foi embora. Como sempre, né? Mas acho que é legal, porque que assim... mas é só digamos, um adendo nessa história do Olodum, né? Porque, pra tu ver como é que a resistência, de fato, tá nos pequenos atos. Uhum. Essa batida do Olodum, que é muito característica, ele... aquela batida que é rápida, aquelas viradas rápidas, né? Que são com as taliras, né? Que, enfim, aquilo ali... Não é uma coisa... Aquilo é um ato de resistência, né? É impressionante. Não é uma coisa... Não é só uma questão estética, né? Musical. Aquilo surge como um ato de resistência de um cara chamado Neguinho do Samba, né? Que foi um cara que... Já falecido. Já falecido. Que foi um dos mestres de bateria do Olodum. E que até então, pra eles, né, assim, de blocos afro, pra você ser um grande percussionista, você tem que ficar com a pele do instrumento, né? Do surdo, enfim, sangrando, né? Uhum. Porque você tinha que tocar com uma mão, né, com a outra. E ele chegou uma tradição, falou assim, entre várias culturas de percussão ao longo do mundo tem isso, né, tá ligado? É, eu não sabia disso aí, você tá meio... Esse neguinho do samba, ele simplesmente fala assim, cara, o tempo da escravidão já acabou, eu não vou ficar ferrando minha mão pra um monte de branco ficar dançando atrás. Ele pega duas talhas e começa... Tum, tum, tum, tum, tum, tum. E aquilo ali, cara, que permite todas essas viradas, né, tipo, essas evoluções... Né, essa velocidade, que às vezes é muito característica da batida do Olodum, cara. Você escuta e fala, isso aqui é Olodum, cara. Entendeu? Tipo, que é isso que faz o Paul Simon pirar. Se você pegar o Obvious Child, a música dele tem. É isso, né? É, tipo, é quase uma metralhadora, às vezes, a bateria fica, né, cara? Pode crer. É legal isso aí que você falou, né? Porque é um ato de resistência que transcende a sua própria resistência e ela floresce num ato estético, tá ligado? Isso, exatamente, ela se transforma. Talvez uma leitura bem a posteriori, uma leitura hoje em dia, uma pessoa ouvindo o Olodum, ela não pode nem ter consciência do que isso significa. Mas quando você desperta, você fala, cara, isso é por conta desse ato de resistência. Puta, o valor da música salta de 1 para 1 milhão na mesma hora, tá ligado? E aí quando você vai pegar as letras, né? Porque nossa, tem isso, né? Não, daí você fudeu meu coração. A letra que abre esse programa, inclusive, né, cara? Tipo, a música que abre esse programa, né, cara? Tipo, essas coisas, a gente vai começar agora a falar as coisas bem sérias aqui, né, cara? Vamos pegar lá já uma delas? Vai lá. A música é essa aqui, cara. Somos crioulo dois. Somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos black e pau. Somos crioulo dois. Somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos black e pau. Aqui é o Leiaê, com que bloco é esse? Caralho, mano, essa música, puta que me pariu, cara, sério, é foda. Porra, não, cara. Eu não tenho o que falar, cara, eu não tenho nem direito de falar nada, essa que é a verdade, só vou falar isso, essa música é foda demais, cara. Não, e uma coisa que é interessante, que é fundamental, porque o Leiaê, assim, as pessoas, como é que esses movimentos que falam que essas pessoas não são acidentes, né? Eles estavam ali pra isso, eles estavam conscientes, porque o Leiaê... Cara, ele é criado com o nome de Poder Negro em 1975. Exatamente. E ele foi impedido pela Polícia Federal da Bahia de se registrar com esse nome. 1975, né? Isso. No auge ali da repressão, né? Pois é, entendeu? Tipo, os caras pegam, têm o peito de chegar e falar, olha, cara, vamos fazer um bloco chamado Poder Negro. E aí foram considerados subversivos por isso, né? Porque essa história da repressão... Do Estado brasileiro, na ditadura militar, os movimentos negros é muito pouco conhecido ainda. Entendeu? As comissões da verdade, pra quem não sabe, eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade, tinha contato com várias, comissão estadual, enfim, começaram a explorar isso agora, assim, acho que não terminaram, enfim, os trabalhos tardios. Mas muito pouco ainda se sabe desse aparato repressor sobre os movimentos negros. Muito pouco ainda. Entendeu? Estamos na ponta do iceberg. Então, a história do Leiaê é bem evidente disso, né? Que como o próprio fato de o cara se declarar negro, o cara falar assim, eu sou Black Power, eu sou Poder Negro, isso era considerado subversivo. Exato. A existência dessas pessoas enquanto em si mesmas, ou seja, a existência dessas pessoas enquanto corpos e sujeitos negros era um ato subversivo. E ainda é. Isso é um ponto, né, cara? Então, o quanto é perigoso pra, era perigoso pra essas pessoas simplesmente existir. Simplesmente cantar, por exemplo, sou crioulo doido e somos bem legal. Isso era perigoso pros caras, não era, não, isso não era uma música folclórica, saca? Tipo, que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostrar pra você. Cara, saca? É foda demais, porque se você pensa na grandiosidade dessa letra, ela é uma declaração de amor a si mesmo, tá ligado? Uma declaração, não de uma expressão egoísta, né? Tipo, eu sou foda, mas é uma declaração do povo negro de amor a si mesmo. Falou, ó, não é um problema ser negro, não é uma questão, sabe? Não, não, não é necessário esconder o fato de ser negro. Isso é uma parada, cara, puta que pariu, mano. Caralho, é muito foda, cara. Isso é importante porque, por exemplo, tem uma coisa que o Deleuze vai falar. A gente tá falando, assim, de um mundo que tenta exterminar e reduzir as pessoas a uma mercadoria. A máquina genocida que se monta, que o Estado monta, né, o nosso Estado, a nossa civilização, a violência é uma condição da nossa civilização, né? Tipo, já dizia Deleuze, já dizia o Clastres, né? Ela só procede por violência, né? É indissociável você falar do, sei lá, da civilização ocidental sem falar da escravidão, sem falar do genocídio dos povos indígenas. Então, assim, a máquina genocida, ela é fundamental para a manutenção da máquina civilizacional ocidental. E essa máquina, o que ela faz? O genocídio, as pessoas não entendem muitas vezes, ele não é só uma máquina de morte física, né? De você matar as populações e pronto. Não, é uma máquina de fazer essa população desaparecer. Sim. Né? É uma máquina de desaparecimento, né? De tornar essas pessoas mercadorias, né? Como que foi um caso explícito no caso da escravidão, dos negros. Mas, enfim, mas não só isso, mas também assim, apagar o passado dessas pessoas. Apagar aquilo que permite essas pessoas dizerem, eu não sou uma mercadoria, eu não sou um cidadão de segunda classe, né? Porque a máquina do racismo, a máquina do racismo que é a base dessa estrutura, né, ela não escreve nunca a função do outro. Não existe o outro pro racismo europeu. Né? Existe apenas aquele que deveria ser como ele e não é. Exatamente. Então, essa figura do outro é traduzida com a figura do errado. Né? Isso. Exatamente. E justamente não é à toa que o aparato estatal vai mobilizar suas máquinas de violência, né? A polícia, o exército, enfim, a conversão, os padres, pra isso, né? Pra transformar esse outro numa figura de si mesmo. Sim, pra tentar trazer, né? Igual, não sei se foi contigo que eu tava falando sobre isso, ou se foi com outra pessoa, mas é como a questão do indígena no Brasil, quando chega o europeu e entra em contato com o indígena, e ele olha pro indígena como uma espécie estágio evolutivo anterior. Então o indígena ele tem que evoluir até se tornar um homem branco. E o fato é que não existe essa evolução, porque o indígena ele evoluiu na mesma medida que o homem branco, só que de uma maneira diferente. E essa tentativa de evoluir o indígena até torná-lo ele branco, botar roupa, ensinar a religião, ensinar, sabe, todas as, botar roupa roupa europeia, ensinar a religião europeia e por aí vai, é, na verdade, fazer com que o indígena dê passos para trás, porque ele tá rompendo, ele tá jogando fora tudo que ele evoluiu, né? Não, exatamente. A questão toda é assim, você encara essas pessoas, né, o ser negro, o ser indígena, como categorias intermediárias. Ou seja, aquilo que tem que ser superado para poder, né, assim, para poder você criar um ambiente... Assim, porque superado nunca vai ser, porque essas pessoas vão ser sempre consideradas dentro de uma máquina racista como cidadãos de segunda classe. Esse que é o ponto. Eles nunca vão incorporar essas pessoas como iguais. A promessa da máquina racista é sempre uma promessa falsa, né? Mas é impressionante ver, por exemplo, como esse discurso está fundamental, ele está muito em evidência hoje em dia no Brasil, né? A ideia do Brasil sem diferenças, o Brasil unido, nossa pátria, minha cor é o Brasil, nossa. Não, e é assim, é um discurso com um verniz positivo, assim, né? Um verniz, não, somos todos iguais. Não, e não é positivo ser igual nesse sentido, porque ser igual é abrir mão de tudo que eu sou pra ser igual a você. Então é errado aquela... ser igual. Isso, é como diz aquela música do Marcelo Yuca, né? Tipo, saudoso Yuca, né? Saltoso. Enfim, eu não abro mão da mitologia negra pra dizer eu não pareço com você. Né? E várias dessas músicas que a gente vai falar agora ensina exatamente sobre isso. Né? Nesse momento que você está trazendo justamente esse mundo negro, né? É você assim, olha, eu sou um corpo com uma subjetividade, com uma estética e com um cosmos muito distinto do seu. assim, e que tem que ser aceito desse jeito. Né? Como um outro cosmos, não como uma coisa que intermediária, uma coisa que é uma crença, uma culturazinha. Aquilo que a gente tava falando, como aquele jornalista falou, né? Que ah, o axé, uma redução racista do axé, né? Tipo assim, cara, não. Isso. Não, o axé não é. O axé é de verdade. O axé é sério. Entendeu? E isso fica muito típico. Tem a música que a gente vai falar agora, que é um clássico, que ficou eternizado na voz dela, né? Da Irradiação. A Irradiação. Chamada Margareth Menezes, né, cara? Cara, que mulher. Que mulher, cara. A música é essa aqui, ó. Deus e divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original, Ju, formará do Éden o ovo cósmico, a imersão, nem Osiris sabe como aconteceu. Ele sabe como aconteceu. A ordem, cara, essa música incantável. Não. Das duas maneiras que podem ser utilizadas essa expressão, porque ela me encanta e é impossível cantar. Essa música é um poema épico, é uma epopeia, né, cara? Exato. E ela tem uma intenção muito clara, né? A intenção dela é justamente isso, uma contra-cosmogonia, né? Montar uma cosmogonia que não seja cosmogonia cristã. Exato. Ou seja, vamos contar uma outra história do começo do mundo. É. Entendeu? E assim, tipo... isso que você falou, uma contra-cosmogonia, eu acho complexo, porque assim, geralmente dá a impressão que há uma competição ou coisa semelhante. Mas na verdade o problema é que se encara toda a cultura cristã, toda a cultura ocidental cristã como o correto e todo o outro é errado. Nessa perspectiva, isso. É óbvio que você, quando aparece com uma nova, quem tá no local, né, da normatividade já se arma, né? Mas não há necessidade dessa ruptura, porque, sabe, essas duas maneiras de se perceber a criação, essas duas maneiras de se perceber a religiosidade poderiam muito bem andar em conjunto se não houvesse essa necessária imposição por parte, sobretudo, dos cristãos europeus, né? É, porque a questão é o regime estatal do pensamento, né? O regime estatal do pensamento, ele nunca vai comportar outra coisa. Por isso que eu acho que Então, é interessante pegar essa ideia, porque isso vai ficar evidente quando a gente falar das palavras, né, em Yorubá, enfim, que começam a aparecer aí, né? Esse outro vocabulário. Sim. Que muitas vezes pra gente é impronunciável, né? Sim. Assim, que já ficou de certa maneira evidente com o Luiz Caldas. Porque é uma língua menor, né? É aquilo que o Deleuze vai chamar de uma língua menor. Não menor no sentido de menos importante, né? Mas no menor no sentido de que ele não tem uma propensão de Estado. Não tem propensão de montar uma máquina de Estado. Aqui a gente tá falando de uma cosmogonia, de uma contra-cosmogonia, no sentido de não que se trata de uma cosmogonia falsa, de uma cosmogonia menor, mas de uma cosmogonia que não tem uma aspiração de ser a única existente. Isso. Né? De chegar, olha só, isso aí você. Não só dizer, porque não é só dizer assim, óbvio. Acreditar que, por exemplo, que realmente isso aconteceu, não é só isso. É chegar e perseguir aqueles que pensam diferente, que foi isso que o cristianismo fez. Né? Apagar o outro. Isso. Apagar justamente esse movimento. Porque esse poema épico, porque isso é um poema épico, né, cara? Tipo, por isso que é impronunciável, né, cara? Ele justamente tem como função produzir uma cisão, né? A gente cantou, sei lá, aqui no Rio de Janeiro tem uma brincadeira, né? Que enquanto a gente não escutar, eu falei faraó, o carnaval não começou, né? Tipo, cara, a gente cantava isso, eu cantei minha vida toda isso. E assim, eu confesso, eu só fui descobrir a importância dessa música pesquisando pra esse programa. Porque essa música, de fato, é uma cosmogonia pra fundar uma nova comunidade, né? Tem uma hora que ele fala assim, despertar pra cultura egípcia no Brasil. É porque, pra quem não sabe, existe todo um debate fundamental no movimento negro norte-americano sobre se os egípcios eram negros ou se eles eram brancos. Enfim, o movimento negro norte-americano reivindica que os egípcios eram negros, né? Enfim, porque tinha os núbios lá e os núbios eram negros, tem os faraós negros e tudo mais. Então, as evidências históricas indicam que os egípcios não eram brancos. Não era Elizabeth Taylor, tá ligado? Aquele filme clássico. Exatamente. Era aí que a gente chega. Não eram eles. Elizabeth Taylor, não tinha olhos não claros, né? Não tinha era Elizabeth fininho, Taylor. Né? Não tinha era boca fininha. Nem o Jesus é louro. Nem Jesus é louro. Tipo, falar que a Cleópatra não era branca e Jesus muito menos, cara. Pois é, então vamos com calma nessa parada aí de Doutor Mundo Branco, né? Whitewashing, né, cara? Pode ser. Mas enfim, e é interessante, né? Porque justamente é isso, né, cara? Eles estão aí fundando um povo. É um ato fundacional. Vamos fundar um povo aqui, um povo com uma cosmogonia própria, sabe? Com uma existência própria e com uma história própria. É. A nossa história é outra agora. Não é essa história do Napoleão Bonaparte, sei lá o que, nossa história é outra. É, nessa perspectiva, assim, algumas pessoas podem dizer, mas será que isso é verdade ou não? Essa não é a questão, sabe? Se é verdade ou se não é. Por exemplo, eu sou cristão e eu não acredito que seja de fato o caso que existiu Adão e Eva, tá ligado? Como descrito na Bíblia. Eu acho que aquilo é um mito de criação. Essa não é a questão. A questão é que quando as pessoas cantam essa música, elas estão se reagrupando em torno de algo que existe, que é anterior a eles. E sobretudo no Brasil, um país onde foi o país que foi fundamentado, um país que foi estruturado em cima da exploração do povo negro, foi fundamentado em cima do estupro, em cima do sequestro, em cima da violência contra o povo negro. Gente que hoje, sabe, você, aqui no Sul se escuta muito essa merda do tipo, mas por que precisa de um dia do orgulho negro? Por que não tem o dia do orgulho polonês? Tá ligado? Por que não tem o dia do orgulho alemão? Porque aqui na cidade onde eu moro tem, né, uma colônia grande polonesa, uma colônia grande alemã. Não tenho nada contra alemão e polonês, né? Tenho até amigos que são poloneses, nada contra eles. Mas assim, o polonês aqui no Brasil, ele não precisa de um dia de orgulho, porque, sabe, você vai na pracinha da Polônia aqui e tem lá a história dos imigrantes quando vieram. Você vai em qualquer rolê aqui em Curitiba, tem, sabe, restaurante alemão, tem pra caramba, e todo mundo sabe a história, sabe o nome, da onde veio, pra onde que vai. Sabe por que que o nome é aquele nome? Eu te pergunto, pra um menino negro, como que ele sabe a história de si, da onde que ele veio? E toda essa estrutura, e toda essa questão. E quando se apresenta uma questão como essa, e o menino negro fala, porra, então eu sei de onde que eu vim, cara. Por que que muitos negros não têm sobrenome? Sobrenome é nascimento. Pois é. Entendeu? Tipo assim, por que que você tem, sei lá, eu tenho sobrenomes que eu posso remeter e até Europa, você sabe? Pode resgatar, né, os teus antecedentes. É, no meu caso, a maioria é babaquice. É emprestado, né? Enfim, mas mas tem, você pode pegar, se você for, sei lá, ter uma ascendência direta europeia, você conseguiria resgatar 4, 5, 6 gerações da tua família, aquele site de genealogia, sei lá o quê. Né? Dos mormons, tipo, né? Isso, cara, se você é negro, isso é quase impossível, se não for impossível. E indígena, né? Não vamos esquecer do componente indígena, que também é fundamental nisso, né? O Brasil se funda no genocídio e na escravidão de indígenas e negros. Sim. Né? Tipo, mas é impressionante, porque assim, até hoje nas escolas se aprende muito pouco sobre história negra, né? Você tem um trabalho, sei lá, um trabalho sensacional do Alê Santos, né, no Twitter, que Alê a gente Santos. Resgatar esses elementos. Eu amo esse cara. Cara, vamos gravar Teologia de Boteco, sério. Vamos aí. Vamos gravar um Benzina, pelo amor de Deus, também. Ali é brother, ali é brotherzão. Enfim, o trabalho dele, que é justamente resgatar essas histórias. E assim, tu vai lá vendo as pessoas, né? Os threads dele com 100 mil views, 200 mil views, e muita gente. Caraca, nunca ouvi falar disso. Como é que eu nunca ouvi falar dessas pessoas? E assim, e pessoas negras, sabe? Por que que essas pessoas negras nunca ouviram falar disso? Porque tem toda uma máquina montada pra que elas não saibam disso. Saca? Tipo, a gente tem uma máquina de... A máquina do apagamento vem por aí, né? Exatamente. Isso leva a gente na próxima música, né, meu querido? Uhum. A música... Essa música fez muito sucesso. Essa música, mais anos 80, é impossível. Que é essa aqui. Madagascar. Banda, né, cara? Reflexos. Cara, mas não é da Reflexo, é do Olodum, né? Uhum, pode crer. É que a banda Reflexo eu tô confundindo as músicas, não, né? Não, é exatamente essa, mesmo, essa, né? Só que... Beleza, não, desculpa que eu pirei por um segundo, eu pensei, caraca, eu tô falando merda. Mas assim, essa não. Música, ela fica super famosa na voz daquela menina lá da banda Reflexos, mas é do Olodum. Tanto que o nome da música é Madagascar Olodum, né? Não, e a banda Reflexo era uma coisa sensacional, porque aquela mulher que cantava, né, cara, ela tinha uma voz diferente, né, cara, uma cantora lírica, né, cara, assim, pra tu ver como é que a coisa é totalmente diferente, né, assim, como é que o axé, ele consegue modular de formas muito distintas, né, você bota uma mulher negra, né? Tipo, cantando. E ela foi... Essa banda Reflexo foi uma, a banda que mais vendeu disco nos anos 80, cara. Pode crer, pode crer. E quando eu vi isso quando... Não sei se foi quando a gente conversou da outra vez ou se eu li em algum lugar. Eu falei, caralho, como assim, mano? Mas é a banda que mais vendeu... mas vendeu discos naquela década. Você fala, caralho, irmão, é coisa pra cacete, cara. Pô, cara, eles estavam no Chacrinha o tempo todo, cara. Globo de Ouro, sabe? Lembra do Globo de Ouro? Nossa, cara, Globo de Ouro, cara. Com aquele cara que namorou a Angélica, né, cara? César Filho. César Filho, cara. Tipo, pô, eles estavam lá o tempo todo, filho. Entendeu? Tipo, e pra quem não sabe, Globo de Ouro era um programa... Pra quem não sabe, Globo de Ouro é um programa que passava na, sei lá, terça-feira, quinta-feira, qualquer dia à noite. E que passavam. Que tinha apresentações das bandas que estavam no sucesso, assim, né? E era toda semana essa banda lá, cara. Toda semana. Nossa, cara. E aí, assim, e tu viu os caras dançando e falou assim: isso aqui é anos 80. Pode crer. Essa era a roupa dos. E eles tinham uma pegada, assim, que a música era do Olodum originalmente, mas quando eles caem na voz dele, essa música, ela vai, pega uma pegada mais do reggae, né? Que era uma coisa muito fundamental, assim. Uhum. Não, porque, assim, a gente não tá só falando, esse que é interessante, né? Porque o axé, ele não é, como eu disse, ele não é um ritmo musical. Exato. Né? Tipo, se você nesse documentário, né, Axé, O Canto de um Povo, tem uma hora que o cara fala assim... Eu desafio qualquer um a tocar o axé. O que é um axé? Isso é axé? O que é axé? Sabe? Qualquer um. Isso aqui é um axé característico. Ele falou, cara, o axé pode ser um monte de coisa. Entendeu? O cara fala, né? Michael Jackson lá. É axé? É axé. É axé. Só que é Michael Jackson. Michael Jackson não é axé. Mas ali é axé. O Paul Simon. Paul Simon. Tá, porra, eu achei, cara. Aquilo ali, mais achei que aquilo ali, porra. É tipo, só dá pra escutar o Olodum cantando com a voz dele pequenininha ali, né, cara? Não, tipo... só um resquício da voz dele lá no fundo, né? Isso, né? E ele foi muito decente nisso, né? Ele não entrou na frente da parada, né, cara? Mas, e sim, e essa música do Madagascar é interessante, né? Porque a gente cantava isso de uma maneira até meio errada, né, cara? Porque aquela... Iê, saca lá vai, zona E. Iá, saca lá vai, zona A. Né, tipo, cara, tipo... Todo mundo cantava isso errado, cara. Até hoje eu canto errado. Pois é, né, cara? E, assim, e essa música, se você for pegar essa música, o cara tá recontando inteira a história, né, de Madagascar, né, cara? Tipo, ele tá contando das linhagens, né? Tipo, dos reis, né, do... Como é que é? Rambozalama... Saca? Tipo, a rainha Ranavalona. Sabe? Ele tá falando, ele tá contando uma história do povo negro pro povo negro. Exatamente. Ele tá contando uma outra história. Ele tá contando uma outra história de um outro povo negro que também era povo Isso. negro, tá ligado? Porque a música do faraó é uma perspectiva, é uma história, e daí vocês contam uma outra e falam, caralho, então não é só aquela, só tem mais coisa ainda pra saber. E esse que é uma questão importante, né? Porque não existe a cosmologia africana, existem cosmologias africanas, né? Tipo, e nesse sentido, porque são cosmologias que vêm, ontologias e filosofias que vêm do continente africano. A África não é um lugar só. Não é um país. Pelo contrário, né? Não, é pelo contrário, ela é extremamente múltipla. Né? Assim, e tanto que existem vários tipos de candomblé, como a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui, né? Tipo, existem vários tipos de candomblé, existem vários tipos de expressão musical de origem africana, né? Então, assim, não é uma coisa unívoca. Então, justamente essa pluralidade, né, de referências é fundamental. Inclusive, pra mostrar, olha só, nós não somos um tipo só, de, né? Diversas linhagens, diversas histórias, diversos cosmos nos atravessam. Sim. Esse que é um ponto, é uma riqueza plural. Não é uma riqueza singular, entendeu? Não é, eles não querem uma linhagem só, né? Pelo contrário, isso é coisa de europeu estatal, saca? Exatamente. Uma identidade fechar, nacional. Né, restringir a uma única história, né? Nessa música mesmo, inclusive, se fala sobre os merinas, né? Que era um povo, e esse Sacalavais, o Sacalavais também é um outro povo. É um nome de um rio lá em Madagascar, mas também é um outro povo, entendeu? São dois povos que, inclusive, guerreavam entre si. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa música é que ela, entre outras coisas, ela é uma dessas músicas que consolidam. Imagina, cara, nesse momento, o populacho nacional, né, entre eles eu me incluo, com certeza, porque essa aí era a minha infância, né, cara? Tipo, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, tocava isso direto nas festinhas e tudo mais. A gente tava falando de povos e palavras que não eram português. Estava se instituindo uma outra linguagem, né, cara? Estavam se cantando, a música que tava na televisão, no Chacrinha, no Globo de Ouro, era uma música com uma língua menor, né? Era uma outra língua, entendeu? Tipo, e essa constituição dessa língua menor, porque a língua menor, como diz o Deleuze, é como se fosse o... Ele fala disso muito falando dos livros do Melville, né? Do Bob Dick, né? Que é o Outlandish. Que pra gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um referencial parecido, que é a língua do Guimarães Rosa, né? Se você, pra quem já teve... Pode crer. Aquela linguagem, né, do Guimarães Rosa, né, tipo, a tentativa de construir uma outra língua é fundamental principalmente para você pensar, né, desafiar e resistir. Justamente essa padronização, a padronização linguística é um movimento que, em certa instância, é um movimento que é um dos braços do genocídio, né, porque você apaga a língua dos povos, sim, né? A primeira coisa que desaparece nos processos de colonização são as línguas próprias. Uhum. Entendeu? Vê o tanto de língua indígena que desaparece dia após dia. E por isso, não obstante a isso, o fato de da maioria das pessoas que trabalham junto às populações indígenas terem tanto apreço por essa preservação, né, cara? Nossa, total, eu que o diga, né, cara? Tipo, enfim. Mas isso é interessante porque nesses processos inventivos do axé, né, muitas vezes eles acabam constituindo línguas muito. Línguas muito individuais, né? Por exemplo, nessa música aqui, ó. Meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Essa música aqui é maravilhosa, né? Que é Beija-Flor do Timbalada, né, cara? Que tem uma hora que o cara fala assim, e eu quero te namorar, eu te bandê. Esse bandê não quer dizer nada, quer dizer porra nenhuma, né, cara? O compositor tava lendo, o compositor falando, que ele falou assim, cara, não quer dizer nada, eu inventei essa palavra pra ela ter uma sonoridade de uma língua africana, saca? Sério, brother? Eu não sabia disso. Sério. Ele falou exatamente isso, cara. Xexé é o nome desse compositor. Ele falou, cara, não, eu só queria fazer essa música pra ter parecer com uma língua africana e tal. Mas, por exemplo... É uma sede de tamanho de pertencimento que o cara até inventa o bagulho pra fazer. Cara, eu faço parte daquilo. Não, mas não é uma sede de... Acho que não é isso. Acho que não é uma sede de... É porque, assim, inventar uma nova língua faz parte. É que nem o Guimarães Rosa. Uhum. Entendeu? Você tá inventando. Guimarães Rosa, ele vai inventar várias palavras que são próximas ao tupi, próximas à sonoridade do tupi. Entendeu? Que é justamente pra constituição dessa nova língua. Saca? Você tá construindo um outro espaço, tá construindo uma outra área. Porque assim, o português que ele almeja é uma função linguística importante. O português que ele almeja não é o meu português. Não é o português, a norma culta, sabe? A língua que ele almeja é esse intermediário, né? Entre o Brasil e a África, né? Entre a língua em português e o Urubá, ou coisa do tipo. Entendeu? E é um processo bastante, bastante interessante. Isso fica bem interessante no, naquela música Swing da Cor, né? Da Daniela Mercury, que talvez seja um dos achados mais conhecidos da história. Essa música tem no final dela, tem uma parte... Que todo mundo sempre cantou errado, né? Ticurupaco e Kioyo, eu sou Muzenza Lalauê. O que significa isso, Barba? O que tu acha? Eu tô um pouco enferrujado aí. Eu não sei o que significa, mas eu sempre cantei porque, pô, essa música tocava direto aqui em casa. Minha mãe era super fã da Daniela Mercury, né? Mas eu não faço ideia do que significa isso. Então, Ticurupaco e Kioyo, na verdade, segundo o Luciano Gomes, que foi o compositor dessa música, né? Porque assim, pra quem não sabe, várias das músicas da Daniela Mercury eram músicas de blocos, eram escritas por negros, enfim. Inclusive a gente vai falar de Mais Belo dos Belos, aquela Eu Sou, Quando Essa Cidade Sou Eu, né? Que são músicas que perdem até um pouco do sentido sendo uma pessoa branca cantando. Sendo cantada por uma pessoa branca não faz sentido, A Cor Dessa Cidade Sou Eu. É, pois é, mas um outro sentido totalmente diferente do original, né, cara? Mas essa música, esse Ticurupaco Ioiô, é o grito do papagaio do vizinho dele, tá ligado? Sensacional, né, cara? Só que aí na sequência, olha como é que funciona essa questão dessa nova língua, né? Essa língua que trai a língua pátria, né? Que é justamente essa necessidade política de resistência. Ele fala, eu sou Muzenza Lalauê. Muzenza, pra quem não sabe, é um termo usado em alguns tipos de candomblé pra falar do neófito, do iniciado, do recém-iniciado. Entendeu? Então assim, no meio de um... No meio de uma... No meio do... Isso tu sabia? Aham. Olha só, que... tá tudo... Acho que foi até você que me falou. Olha... É, pô, é tudo uma... macumbeirinho, hein? Não, cara, é que tem uma academia de capoeira aqui em Curitiba, que é do Mestre Muzenza. E, se não me engano, na época que meu pai andava com os caras, também, né, tinha a maioria, 90% ou mais dos amigos do meu pai eram da capoeira, e desses 90% dos amigos do meu pai, pelo menos 98% dos caras eram ligados com candomblé, umbanda, outras expressões religiosas desse tipo. E agora eu não lembro quando que foi que eu descobri isso, mas faz muito tempo já. É, muita gente não sabe que Muzenza é isso. Mas enfim, mas eu acho que isso que é fundamental, porque antes, com Luiz Caldas, o cara tava cantando as expressões jocosas, né, do povo e tudo mais, que, por exemplo, isso é muito importante no samba carioca, né, essa linguagem, né, e no rap também, né, tipo, tem a língua do malandro, né, como diria o Bezerra da Silva, né, cara, pode tipo, o vocabulário do malandro e tudo mais, isso é importante pra constituição desse ritornelo, né, desse ambiente, desse território sonoro, que é um território outro. Mas é isso, é um território outro, né? Tipo, sim, você tá... quando a pessoa tá escutando aquilo, muitas vezes a gente tá cantando e tudo mais, a gente não tá pensando, mas é ali um outro território. São outros afetos que estão sendo mobilizados. Não é, por exemplo, sei lá, o Tom Jobim cantando aquele português hiper correto, né? Ou quando ele erra o português, é aquele erro bem fake, né, cara? Tipo, meio... Ele erra de propósito que você percebe que não foi um erro, né? Isso, ou por exemplo as músicas do Renato Russo, por exemplo, né, cara, tipo assim, é o português padrão. A gente combinou, né, que a gente, enfim, não ia falar de Legião Urbana aqui, né, cara. Ou do Los Hermanos, tipo, mas enfim, corta o Los Hermanos na edição, que eles não merecem aparecer nesse programa de Oxé, não. E aí, mas enfim, esse território sonoro, esse outro território sonoro, ele, justamente, né, cara, tipo, é a linguagem dessas pessoas, é a linguagem desses corpos, é a linguagem desse outro povo. Né? Não é por coincidência que essa musicalização desse espaço outro, desse ritornelo, desse espaço, desse território musical, né? Tipo, ele também se converte numa musicalização dos próprios espaços. Porque aquela música anterior que a gente tava falando de Madagascar, uma coisa que é importante nessa música, né? Que tem um momento em que o Pelourinho é cantado, e em várias músicas do Olodum isso é fundamental, mas não só na dele, que o Pelourinho é designado como palco da vida, né? E, portanto, palco do axé, né? Pode crer. E é um palco de protestos e manifestações. Aí tem uma Olodum contra o Apartheid, unindo-se assim, sabe? Tipo, essa ideia de que eles estão cantando Pelourinho, até aquele momento Pelourinho era um território marginal, né? Enfim. Sim. E aí tem uma... E tem uma música... tem todo um peso cultural, né, histórico, né, do ambiente de onde os negros eram punidos e tudo mais, né? Isso, exatamente. E agora os caras estão dando aquilo, isso aqui é um ambiente, é um palco da vida. Aqui é um ambiente de luta, né? Ocupar esse Pelourinho e transformar isso em música é nosso projeto político e é nosso projeto de resistência. E aí, nesse momento, e não só o Pelourinho surge dessa maneira, né? Você tem, por exemplo, essa música aqui. Essa música, que é Dandalunda, da nossa entidade Margaret Menezes, que é praticamente incantável pela maioria das pessoas, né, cara? Eu particularmente, não consigo, cara. Não, mas então, mas essa música, ela foi feita pelo Carlinhos Brown, né? Cara, o Carlinhos Brown é um cara que... Que é um cara importantíssimo, né, cara? Né, e é um cara foda, semi-analfabeto, segundo ele próprio, né? Uhum. Tá ligado nisso, né? Um cara semi-analfabeto. Então, eu não sei se ele é semi-analfabeto mesmo ou se ele só tá tirando onda. Porque o cara, Não, porra. Não tá. Isso era, inclusive... Não, tem uma coisa da história do Timbalada, por exemplo, quando o Timbalada foi feito, e a primeira música do Timbalada era uma música que tinha um português desses meio torto, né? Tipo, meio... Justamente ele convertendo, ele torcendo as palavras no português. E ele falou assim, ele foi contra essa música ser o lançamento, ele falou assim, cara, todo mundo me chama de analfabeto, cara. Se eu botar essa música aí que vai ficar fudido, minha vida vai ficar fudida assim, saca? Então, tipo, tu vi que tinha um certo estigma que ele carregava, saca? Uhum. Louco isso, hein, mano? Entendi. Pois é, e o cara é um gênio musical, né? E não só musical estético, né, cara? Carlinhos Brown é um cara que traz um monte de inovações pro carnaval, pra Salvador, o Timbalada, com aquelas guitarras, cara. O Timbalada é muito bom, cara. Já tocou Timbalada aqui. Mas, enfim. Essa música dele foi feita, né, pro... É a narração do bairro do Candeal, né? Lá em Salvador, que é onde ele cresceu, né? A mãe Maimba... Mãe Maiamba, que era uma mãe de santo, né, uma filha de Oxum, né, que comandava um terreiro que ficava ali perto, né? Tanto que assim, bem pertinho da entrada do gueto, um terreiro de Angola e Queto. Mãe Maiamba, que comanda o centro, Dona Oxum dançando Oxóssi no tempo. Lá em cima tá marinheiro, Marinha da Pipoca se ajoelha. Em janeiro, no dia primeiro, desce o dono do terreiro. Coque, Dandalunda, Maimbanga, Coque. O que que significa isso, Barba? Pô, mas daí você tá querendo que é me fuder, né, cara? Eu já sabia do Muzenza lá e já foi demais, cara. Não faço ideia. Cara, o que que seja Dandalunda? Cara, o... Então, cara, a Dandalunda é uma enquice do Candomblé Banto. Assim, eu sei muito pouco sobre Candomblé Banto. Nunca, não é a minha nação, enfim, sei muito pouco. Tudo que eu sei é que ela é ligada à fertilidade e à lua, assim. Mas eu sei muito pouco, eu admito minha ignorância completa sobre isso. Entendeu? Tipo, pra quem não sabe, existem diversos tipos de candomblé. O Ifá, o culto de Ifá, o candomblé, o candomblé Banto, o Queto, enfim, o Nagô. Então tem um... Não dá pra você homogeneizar, né? As entidades geralmente não são, por exemplo, Exu em uma, Legba é outra. Então não tem as mesmas entidades, não são orixás em todos, entendeu? Tem o culto de Egungun. Então tem, como eu disse, existe toda uma pluralidade, né? E a gente tá falando só de candomblé, porque quando a gente vai pra expressão matrizes africanas, então aí você tem um banda, tambor aí de você mina, mina marajoara. Porra. É um absurdo de aí o negócio, de coisa, né? Porque justamente esse aspecto transformacional. Porque tal como o axé, né? Tipo, as religiões de matriz africana nunca vão ser uma coisa só. Eles são um fenômeno de radiação. Entendeu? Então, assim, é interessante, né? Porque essa paisagem histórica, a gente falou daquela música anterior, né? Que é uma paisagem cosmogônica, né? A música do faraó, né? Uma paisagem cosmogônica que fala assim, ó, isso aqui tem um outro povo, né? Depois a gente vai falar de uma paisagem histórica com a música do Madagascar, né? E aí depois a gente falou de uma paisagem territorial, né? Que é o Pelourinho, que é o bairro lá onde o Carlinhos Brown cresceu, né? Agora a gente vai falar, por exemplo, das consequências disso, né? Porque é impressionante que, por exemplo, naquela música a gente falou que o Pelourinho é designado como palco da vida e, portanto, do axé, de protesto e manifestações, né? Porque a música não tá ali só pra isso, é um protesto, né? E a música... E isso começa a ficar muito explícito, né? Em músicas como essa aqui, ó. Essa música, essa Mais Belos dos Belos, do Ilei Aê, cara, e é impressionante, né, porque a Daniela Mercury canta isso e as pessoas não entendiam, né, cara, tipo, Mais Belo dos Belos sou eu, bata no peito mais forte e diga, eu sou Ilê, não me pegue não, não, não, me deixe à vontade, me deixe curtir o Ilê, o charme da liberdade, cara, essa música tem uma história que, como é que ele perde a potência, né, botando a pessoa branca pra cantar, né, cara. É. Porque. Tu quer falar disso? Né? Não, não, fala você que eu também não, sou branco, porque... não faz sentido eu falar também. Não, mas assim, porque a questão dessa música é que até, né, mais ou menos idos dessa época, o fato de simplesmente você andar com um dread na rua, ou com algum elemento afro, te automaticamente transformava no alvo da polícia, que te prendia, te dava uma surra, né, e durante um dia, e ia lá só pra raspar teu cabelo. Então assim, passava um dia, como lá, eu disse, uma noite. Um dia lá tomando um couro, cabeça raspada, né? E já ficava fechado. Então, assim, é aquela coisa assim: o mero ato de existir era um ato subversivo. Né? O mero ato de gritar eu sou o mais belo dos belos, sendo negro, era um ato de guerra, né? Era um ato de resistência. Porra, é um puta ato. Tipo. De né, você cara? Pensa, né, então, cara? Assim, até hoje. Não, o simples fato do cara ter um cabelo afro, de usar uma roupa colorida, de usar, sei lá, né, da mulher usar um turbante na cabeça, isso já o caracterizava como vagabundo e maconheiro, tá ligado? E nessa perspectiva, sim, ele já era, sim, alvo da polícia. Quer dizer, o Estado, né, essa máquina repressiva do Estado, já estava com toda a autorização para pegar ele e colocar num quarto, espancar essa pessoa, tirar, descaracterizar ela, que é como a gente falou lá no começo, né? Tipo, torná-lo o menos negro possível, tá ligado? Isso. Só não consegue tirar as características, sei lá, biológicas da negritude, tá ligado? Não consegue embranquecer a pele, não consegue diminuir o lábio, não consegue diminuir o nariz. Mas a pessoa... E nem tem interesse, porque é necessário que tenha esses elementos de segunda classe pra eles, né, cara? É mas o Estado não é quer. É complexo, né, cara? É complexo, porque assim, e daí quando um cara, né, apresenta uma letra como essa, e essa música eu não sei de que ano que ela é, né, cara? Porque a Daniela Mercury, ela canta ali no início dos anos 90, né? O finalzinho dos anos 80. Mas é 87, 88. Música, então, quer dizer, até antes disso, o King Combo, né, nos bailes funk que tinha no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, acho que São Paulo, né, que ele era, não lembro agora. Quando ele cantava, né, andar como anda um black, dançar como dança um black, né, essas paradas, é também isso, né, porque também lá em Salvador tinha isso, mas aqui no Sudeste também tinha, e ser preto aqui também era um problema, também era alvo de repressão do Estado. O cara usar um cabelo black power, a menina usar um adereço com motivos africanos, era motivo para ir pra cadeia. Cara, era crime ser o que você é. Isso é uma coisa assim, sim, cara, que por mais... assim, toda a minha indignação, ela não é, sei lá, um percentual mínimo do que uma pessoa negra deve sentir quando eu ouvi isso, cara. Mas se eu, cara, já fico desgraçado, cara, tá ligado? Com isso eu falo, simplesmente ser o que você é já o caracteriza como um criminoso. Puta que pariu, mano, é muito grave. E daí quando surge uma música como essa, né, você gritar a plenos pulmões, o mais belo dos belos sou eu, é tipo, é como você falou, é mais do que pura e simplesmente uma música, né, cara, é realmente um hino de revolta, uma declaração de guerra, né. E isso que é interessante, primeiro que isso não mudou muita coisa, né, cara? Assim, isso que infelizmente não mudou muita coisa. É porque você ostentar, você ser negro, sobretudo aqui onde eu moro, onde eu cresci, né? Tipo, eu vejo isso porque, sei lá, boa parcela do meu... Assim, meu grupo de amigos foi ficando branco, né? Ao longo da vida. Porque meus amigos negros foram sendo presos, foram morrendo, sabe? Tipo... É exato, assim, você ser negro... Se eu morando aqui, tive sujeito a toda sorte de violências policiais, saca? Os meus amigos negros, meu próprio irmão, por exemplo, que não é branco, né? Tipo, e entra nesse padrão ali. O cara, eles sofreram 5, 10 vezes mais, saca? Tipo, eu sofri um terço da coisa. Era uma coisa muito residual pra mim, e eu via isso, essa máquina sobre eles. Então, isso assim, essa máquina nunca parou nesse ponto, né? É impressionante como esse discurso. Pô, outro dia você tava vendo ali na Fátima Bernardes uma mina falando de como ela perdeu o emprego quando ela começou a usar cabelo afro, sabe? Tipo, quando ela assumiu o cabelo dela. Isso, entendeu? Tipo, isso esse ano, sabe? Ano passado, esse ano, você não começou agora, mas ano passado, sei lá, retrasado. Então, tipo, isso 2017, não... Então, assim, por mais que talvez seja um... Não, nem dá pra dizer que é mais sutil, né? Talvez seja menos estatal apenas. Esse que é o ponto. Talvez você não vai ter o PM, continua, mas o PM vai te dar dura... Quanto, né? Mas não, mas o PM ainda vai te dar dura. O PM, talvez ele não vai só raspar, não vai raspar, só não vai raspar tua cabeça, porque isso é, acho que não tem mais. Mas, tipo, ele vai te dar dura, ele vai atirar em você, sabe? Então, é, eu sempre lembro do caso, assim, de. Cara, aqui no Rio de Janeiro, daqueles meninos que foram comemorar o salário de um deles e foram exterminados pelo. O PM destruiu o carro deles, mataram eles. Ou do outro moleque que foi correr com um amigo e o PM matou ele com um tiro. Sabe, tipo, você ser negro, morando em lugares assim. Exato, né? Você não tem nem direito de correr na rua. Saca? Tipo, então, essas músicas, sabe? Tipo, elas não são gritos ao vento, elas não são rimas, sabe? Tipo, esses caras estão pensando e produzindo reflexões antropológicas, filosóficas, sociológicas, cosmológicas profundas, muito profundas sobre a condição deles, sobre a luta deles diária. Saca? É. Tipo, isso são coisas. Que, assim, eu não sei qual que é, né, como você falou, o Carlinhos Brau, que era um cara, né, sem nenhuma educação formal, eu não sei qual que é a história do compositor ou da compositora dessa música, mas é visível você entender que, ainda que sejam pessoas que eventualmente sejam, que não tenham essa cultura acadêmica, que não tenham essa educação formal, a filosofia, a sociologia que sai de dentro dessas músicas é da vivência, tá ligado? E isso, pra mim, pelo menos, tem um valor, cara, que é inadmissível, tá ligado? Você diminuir esse tipo de coisa. Porque, porra, imagina o que é você enquanto... sabe, é a mesma coisa se você pegar uma música tua sobre os povos indígenas e uma música de um cara que é de um povo indígena, tá ligado? E assim, com todo o teu conhecimento, com toda a sua dedicação, aquele cara que tá lá dentro, que viveu a violência... A palavra dele, por mais que ele tenha alguma limitação técnica, por mais que ela tenha uma série de outras questões, aquilo ali é a vida do cara. Puta, mano, é muito visceral. A gente só consegue, eu, assim, você, a gente só consegue minimamente arranhar isso, né? Assim, inclusive, vamos botar para os ouvintes interessados no link, né, desse episódio um sem número de podcasts de negros. Sem número, falando, não, mas eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podcasts aqui. Pô, já é. Sem número é muito. Já, enfim. Mas alguns podcasts de pessoas negras falando sobre isso. Né, que são as pessoas que são as qualificadas para falar sobre isso. A gente só pode arranhar, assim, a minha experiência. Sim. Com meus amigos aqui, né, com meu irmão, é isso. Entendeu? Então, não é uma experiência que a gente, sabe, que não viveu isso, sabe? A gente nunca, porque, assim, viveu, cara, isso. O meu pai, como eu falei, ele era da capoeira, ainda, né, da capoeira. Então, a boa parte dos amigos do meu pai eram negros. Os meninos que iam lá em casa brincar comigo quando tinha rolê, né, roda de capoeira, eu brincava com meninos que eram negros também, eram filhos dos amigos do meu pai, e por aí vai. E assim, quando eu andava de skate, por exemplo, eu andava com dois guris que eram negros também, eram não, né, continuam sendo, não morreram, estão vivos ainda, que é o Genilson e o Kuroski. E assim, era visível, cara, visível e indiscutível. Quando a gente entrava junto, sabe, na loja americana, por exemplo, o segurança colava, cara. Quando entrava só eu nunca tinha visto. E assim, alguém pode dizer, não, mas você tá forçando a barra pra ficar mais emocionante o podcast. Não, não tô forçando a barra, cara. Pergunta isso pra qualquer pessoa, cara. Pergunta pra qualquer um, cara. Tá ligado? De entrar com o Genilson uma vez... numa loja americana e pegar uma cartelinha de adesivo que a gente ia comprar qualquer coisa, e daí a gente chegou na fila, a fila tava gigante, o cara falou, foda-se, vambora, largou o bagulho ali em qualquer canto e foi embora. Quando a gente chega na porta, o segurança, que também era um homem negro, bota a mão no peito dele e fala, cadê o negócio que tava na tua mão? Eu gelei porque eu não sabia onde tava, tá ligado? E ele virou as costas, ele foi direto no lugar, pegou, entregou na mão do segurança e falou, tá aqui. E daí eu falei, caralho, brother, ainda bem que você lembrava. E ele falou assim, eu sempre tenho que lembrar onde eu larguei as coisas. Mano, pois tá, é isso, velho. A gente não sabe o que é viver essa experiência. Eu, moleque a branco, eu não sei. Eu não sabia onde eu larguei. Porque você, a gente tem um pra, a gente pode correr, né? Exato. A gente pode correr na rua. Exato, ninguém vai dar um tiro em mim, tá ligado? Enfim. Isso fica, assim, pra avançar nisso, né? Porque, como a gente disse, essas experiências vão ser muito melhor narradas e, assim, e dando um sentido muito mais positivo, discutindo as coisas de uma maneira muito mais enriquecedora do que a gente é capaz, só quer nem arranhar aqui, né? Enfim, a gente vai botar nesses podcasts para as pessoas escutarem, mas acho que a gente tem que avançar aqui, porque já entra justamente nisso, né? Que a gente tá falando dessa coisa, como é atual o que esses caras estão cantando, porque justamente essa música chamada Olodum Protesta, né? Protesto do Olodum, que foi popularizada pela banda Mel, né? Que tem uma das outras bandas que tinha uma pegada mais do reggae também, né? Que essa música, que é essa aqui, ó. Liberdade ao povo do Peru. Mãe que é mãe no barco sente dor, mas mesmo assim que lado declara a nação e o Pelourinho, Pelourinho contra a força. Na palma da mão, cadê? Cara, essa música, se você ler hoje, parece que você pode ter feito pra hoje, né? Tipo, pode ter, Brasil liderança, força elite da poluição, em destaque o terror cubatão. O terror já domina o Brasil e lá vou eu. Cara, essa música, assim, quem viu aquele Opaió lembra do momento bastante emocionante dessa música, porra, que é ali o finalzinho e tal, entendeu? Que morre o garoto e tal, e essa música começa, mãe que é mãe no parto sente dor. Cara, essa música é de chorar, né, cara? Essa música é de chorar, mas pelo não, amor de essa Deus. Essa é outra que dá um nozão na garganta. Porque os caras estão cantando exatamente isso, né, cara? E, tipo, eles estão cantando essa série de mazelas, né, tipo, tem uma hora que ele fala assim, no Brasil existe Etiópia, na Bahia existe Etiópia, pro Nordeste o país vira as costas, e lá vou eu. Sabe, tipo, essa música, como eu disse, ela poderia ser tocada hoje, né? E é bom lembrar, essa música era executada todo fim de semana no programa do Chacrinha. As pessoas estavam cantando isso, sei lá, se em 100 mil pessoas uma se tocou pra ouvir ali e falar, caralho, o que tá acontecendo lá no Nordeste? Saca, o que esses caras estão falando? Quantas pessoas não tiveram a vida talvez mudada pra essa música? Sim, em termos de despertar uma consciência social, pra ficar uma coisa política mais clássica, né? Vamos só sair um pouquinho dessa coisa mais anarco-ontológica, pra uma coisa marxista. Babaca. Mas assim, vamos pra. Sabe, essa coisa marxista careta? Entendeu? É porque, cara, porque pra ver se as pessoas se tocam da potência disso. Tipo, outro dia eu fiquei pensando, outro dia que a gente ficou aquela coisa que os caras falam, aquela pressãozinha pro Marcelo D2 pra gravar com a gente, né, cara? E eu ficava pensando assim, cara, o que eu falaria se eu fosse trocar uma ideia com o D2? Eu falava, pô, cara, basicamente eu falo assim, cara, pô, basicamente eu fiz doutorado porque por causa das tuas músicas, cara. Porque as tuas músicas despertaram em mim uma consciência da situação crítica do lugar que eu vivia, sabe? Uma consciência de um monte de problemas de onde eu vivia, que, sei lá, que talvez de outra forma eu poderia ter encontrado em outro lugar, mas ou aconteceu esse encontro, sabe? Tipo, entre a minha, sei lá, meu senso crítico já e esses caras codificando, porque é necessário isso, né? Porque quando você encontra, tem uma coisa do encontro que é fundamental, né? Quando você encontra, você lê um grande escritor, um filósofo, uma coisa assim, e você tem aquela sensação, cara, esse cara tá falando as coisas que eu penso, mas eu nunca consegui botar desse jeito. Sim. Isso é um encontro. Entendeu? É um cara que codifica os seus afetos, né? Codifica aquilo que tá por trás de você, aquelas organiza, ansias que ele, né, deseja. Organiza em palavras. Isso. Né? Isso. Então, tipo, o que o Marcelo D2, que o Plant Ramp fez pra mim, foi isso. Né, cara, foi a música que organizou minha revolta, sabe, minha questão com a polícia, minha questão com o Estado, foi ali que esses caras estavam organizando, e graças a Deus o Marcelo não saiu da luta, porra, imagina, porra, cara, Marcelo, mas enfim, porra, que bom, cara, mas assim, agora imagina que esses caras, a banda Mel, Saul Olodum, Araqueto, Ileaê, que esses caras estavam fazendo, né, tipo, eles estavam cantando justamente pra pessoas que produzem esses encontros, sabe? Pessoas que estavam em situações muito parecidas e falam assim, cara, olha só isso. Saca? Tipo, porra, eu tô passando por isso, então eu não sou, cara, eu não sou menor porque eu sou negro, eu não sou menor porque eu moro na periferia da Bahia, eu não sou menor porque eu moro na periferia de uma cidade, sabe? Sim. Eu tenho uma história, meu corpo tem uma história, meu corpo tem um cosmos diferente, meu corpo é resistência. Saca? Se eu tô vivo aqui, isso já é um ato de resistência. Só viver, resistir, né? Tipo, resistir tem um... Você pode fazer uma analogia do RE, existir, né, cara? Tem um ato de resistência aí envolvido, né? Na própria vida. Então, cara, quantas pessoas, quantas potências não foram agenciadas pra essas músicas? A gente tá falando de músicas que tocavam no programa do Chacrinha, né? E de uma maneira, assim, muito alegre, né, cara? Tipo, sentir uma alegria um triste, né, cara? Isso, né? Porque você tava, exatamente, você tava, aquilo assim, o tirano, né, ele se beneficia, né, ele floresce, ele triunfa na tristeza dos corpos, na tristeza dos espíritos, né? E não, eu não acho, eu sou antropólogo, eu, assim, meu trabalho é esse, eu não acho que tenha sido coincidência que o axé tenha estourado ali nos anos 80, no meio dos anos 80, né? Porque era o momento do fim da ditadura, toda aquela crise na ditadura, né? O momento que o Brasil estava vivendo, talvez, nos seus piores anos, quando o Brasil quebrou na época do Sarney, por exemplo, lá em 89. Né? Tipo, todos esses processos, né? Tipo, isso era muito sintomático. Então o Brasil estava doente. O Brasil tava saindo daquele período onde ele ruiu sobre o regime da ditadura militar, né? Sobre aqueles afetos totalitários, sobre, sabe, aquela máquina totalitária que se instaurou. E ele precisava buscar uma nova alegria, uma outra alegria, buscar fora, né? Eu acho que o axé encontra o Brasil, né? O axé, nessa época, ele codifica a alegria do brasileiro. Ele codifica o momento em que um populacho começa a sair pra rua. Que o populacho começa a ficar, cara, a gente tem um valor aqui, sabe? Eu acho que tem um encontro da nação, nesses termos eu odeio, né? Assim, da população, né? Com isso, né? Da mesma maneira como hoje em dia a gente tá vendo esse encontro da população com o fascismo, né? Tipo, na figura do nosso novo administrador aí. Mas, tipo... Nessa época, o Brasil precisava, de certa maneira, se curar de toda aquela mazela, de toda aquela, sabe, de toda aquela desesperança, de todo aquele... Isso, né, cara? Então, tipo, e o axé é isso, né? O axé é isso. Uma gira de candomblé é isso. Uma gira de umbanda é isso. A pessoa vai lá, a pessoa tá baixa, fraca, pequena, saca? E aquela troca daquele axé, daquela música, irradia e contagia ela e ela cresce. Isso é o axé. Sabe? E não é à toa, e isso, assim, que isso fica muito claro numa das músicas que eu também acho uma das músicas mais bonitas, que foi, né, na voz dela, né, da entidade. Daquela, né, voz, daquela mulher. Margarete Menezes, que é essa música aqui. História de Fá, do Araqueto, originalmente, mas que foi gravado pela Margarete Menezes. E várias dessas músicas, né? Tipo, Faraó foi gravado pela Margarete Menezes, ficou famoso na voz dela. Enfim, ela, né? É com E maiúsculo, né, cara? Tipo, essa música, se você parar pra entender a letra, essa música tá falando sobre uma fome que assola uma região da África e de como a fome é curada pelo candomblé, né? Pela comunhão dos homens com Deus. Saca? Tipo, a música é sobre isso. É uma música, a música, se você pegar as primeiras estrofes dela, é uma música extremamente negativa. Falando de fome, pesada, né? Uma crise, né, de fome. Pesada. E aí, de repente, muda. E o axé contagia. E aí começa... As pessoas vão... Depois retornaram com o rei para a floresta sagrada, onde comeram a massa de inhame bem passada, onde será comida por todos os seus negros homens em comunhão com Deus. Sabe? Isso, cara, esse processo de cura é o processo do axé, né? E não é à toa que é isso que acontece nesses momentos em que você se depara com o trio elétrico, que se depara com essa música. Aquilo que a gente tava falando, né, cara? A gente tava pesquisando pra fazer esse programa e a gente ficava rebolando pela casa, cara. Não pode crer. Cara, é isso. A gente se sentiu feliz, sabe? Tipo, então, mesmo numas músicas que talvez não tenham tanto esse conteúdo político, sei lá, se você pensar na banda Eva, sabe, na própria Daniela Mercury, ou da Ivete, enfim, mesmo que elas não tenham mais todo esse conteúdo político, ainda conserva essa capacidade transformacional, né, essa capacidade de instituir, pelo menos por alguns minutos, um riso do idiota, né, um sorriso idiota, né? E você, uma coreografia desajeitada, mas foda-se, você tá dançando, você tá feliz, sim, sabe? Ninguém, tá liberto, 90, né? Exato, 90% das pessoas que estão dançando isso não estão nem aí se estão dançando bem. Não, com certeza, 90% ou mais, né, cara? É, você tá, entendeu? No meio, tipo, daquela galera toda, tá todo mundo tão envolvido nessa energia que você fala, ah, mano, tanto faz. Eu digo isso, eu vi um show da Margareth Menezes, dela, né, com E maiúsculo, tipo, com D maiúsculo agora, na época eu era metalzão true, né, cara? E eu fiquei assim, maravilhado, falei, que é isso, gente? Da onde que veio isso? Saca? Tipo, você dançou a noite toda. Você não sabe de onde veio aquela energia, você, exato, não sabe do que... Aquilo eu achei, isso eu achei, entendeu? Essa cura pelo crescimento, essa cura pela música que irradia, isso eu achei, cara. Porque não é à toa que no ritual, né, do candomblé, da umbanda, a música é fundamental, o Ogum tem um papel fundamental. Porque o que se percebe ali é um fenômeno do cosmos, é um fenômeno da natureza, entendeu? Que o axé irradia e se transforma. Então você tem que passar aquilo para os outros. Chega em você, você tem que passar para os outros, né? Assim, é um crescimento que não é o crescimento pelo consumo, como a gente, que é da nossa metafísica liberal, né? Você cresce consumindo, transformando tudo para... Não, é um crescimento pela aliança. Pode, entendeu? É um crescimento que você se alia aos outros para crescer todo mundo em conjunto. Tanto que a ideia de comunidade, crescimento comunitário, terreiro, barracão, nunca é uma figura individual, né? Nem os corpos nas cosmologias afro são indivíduos fechados em si mesmos. Você tem uma linhagem, você tem uma série de antepassados, sabe? Você tem um axé que vem dos seus antepassados que passa por você. Você não tá aqui sozinho. Você tem uma quantidade de entidades que te acompanham, que te ajudam. Então, assim, essa ideia do indivíduo possessivo é toda diluída dentro de uma outra metafísica no qual a aliança, né, e o crescimento conjunto, que é o fundamental. E eu acho que é isso. Cara, é isso, cara. Vou aplaudir aqui você, ó. E aí, curtiu? Eu gostei pra caralho, mano. Porra, aprendi pra cacete. E você, gostou desse eu formato? Achei bacana. Eu achei bacana. Espero que o público goste. Me diz uma coisa, mas tem mais axé pra gente falar, né? Vamos falar de mais axé mais pra frente ou não? Os outros anos 90? Pode falar também. Então a gente pode, beleza, fazer uma segunda parte pro futuro desse então, programa. Então, vamos fazer aí. Se tiver, sei lá, um comentário... Não, é isso aí. Vai ter, né? Não sei quando, mas vai. Pode fazer um de música punk, um de samba, pô, de samba. Rap, cara, rap. Pô, rap. Aí eu chamo, tem um brotherzão meu aqui, o Cauã, que é da galera. Esse é micróbio, você entende? É cria. E outros assuntos também, não precisa ser só música, nossa, né? Pode ser de várias coisas, né? Cinema, então esse novo formato é bom pra isso. Curti. Tá certão? Fechamos? Fechou, então um beijo no seu coração, um beijo na Tupi e é nóis, cara. Junto. Oh Lord, I'd like to know where she's now. If she thinks about me or not. Or not. Oh Lord, I wanna give her all my love. My life, my heart. And it please her. I wonder if I need right. Must I try to forget her? Be near me, darling. I miss you, darling. Oh, bring me, darling. Your sweet kiss, darling. Oh Lord, I'd like to know where she's now. She thinks about me or not. Oh not. Oh Lord, I wanna give it her all my love. My life, my heart. And it please her. I wonder if I need right. Or must I try to forget her? Be near me, darling. I miss you, darling. Oh, bring me, darling. Your sweet kiss, darling. I thought you were happy with me, but I think I made a mistake. Think about it. Darling, am I right or wrong? Can you hear me? Darling, I miss you. Darling, for bringing me. Darling, your sweet kiss. Darling, oh, ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, Lord. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. I'd like to know where she's now, if she thinks about me or not, or not. Oh Lord, I wanna give it her all my love, my life, my heart. Only please her, ha. I wonder if I'm right, must I try to forget her? Be near me, darling, I miss you. Darling, oh, bring me. Darling, your sweet kiss. Darling. Good job.